Love in the air, the sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing. And I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer. But as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you. Look at the lights, twinkling bright. Fala, galera! Gente, gostou do eco? Sejam... Adorei! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogatoCast. Eu sou Edu Sassi e junto comigo aqui, um elenco de altíssimo gabo e elegância, né? Depois de duas semanas aí de lives maravilhosas, clipes sensacionais, ele está de volta, Léo Oliveira. Ah! Finalmente, Brasil, pós-Carolcast, pós-CCXP, estamos aqui na programação normal, né, entrando no Natal. Exatamente, entrando na programação normal pra finalizar o ano, né, menino? Que loucura. Nossa, esse ano tá difícil de finalizar, hein? Exatamente, mas estamos chegando. Ai, então, né, esse é o seu momento de diversão, entretenimento semanal, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco teremos aí a presença do nosso... agora motorizado Márcio Zanon, né? Que a gatinha finalmente tirou sua carteira de motorista agora, né? Maravilhoso. É, enquanto a gente tá começando aqui esse programa, né? Tá passando no Jornal Nacional que todos os ingressos do Rock in Rio Card se esgotaram em 2 horas. Que loucura, né? Ah, é, né? Bom. Acho que conseguiu. Né, o dela pra ver o Rui. Exato. Bombane, né? E Nath tomou um susto que eu tô jogando os artistas do Rock in Rio Lisboa. Ela tomou um susto. Quase caiu no bait. Bichinha. Quase caiu no bait. Ficou preocupadíssima. Eu amei, gente. Mas, menino, vamos começar aqui nosso bloquinho de notícias e amenidades, né? Que as coisas estão acontecendo, assim, né? Não muita coisa, mas algumas coisas estão acontecendo. E temos a renovação aí de Harlem, né? Do Prime Video pra terceira temporada. A série que correu aí um risco aí de terminar sem final foi renovada pra terceira temporada aí, né? Ela que é considerada a Sex and the City das mulheres atuais, né? Então, Siam. Nunca tinha ouvido, né, falar. E aí... Você não viu Harlem quando a gente falou sobre a primeira temporada? Não, achei que era Harlem e Hawaii. Não, esse hit é velho. E a gente gostou bastante, né? Eu gostei particularmente da primeira temporada bastante. Na segunda eu achei um pouco cansativo. E acabei desistindo, né? Acabei desistindo na metade. A série. Eu cancelei, mas o Prime Video renovou e depois de muitos meses, né? Porque já tem um bom tempo que acabou na segunda temporada. Quem também foi renovado também, né? Round 6 The Challenger. Foi renovado aí pra segunda temporada. Olha, né? Mais manipulação. Inclusive, você já pode se inscrever pra fazer parte do casting, né? Tem o casting US, casting UK e o casting global. Você já pode se inscrever aí pra participar. Eu vi o final, né, do Squid Game. Por causa, a gente tá gravando aqui na quinta-feira. Ontem foi ao ar o último episódio e gostei. De vencedore, né, pra não dar spoiler, mas gostei bastante, gostei. Achei que o pessoal ficou lá nesse rolê aí das coisas, né, menino, manipulação e tal, mas aquele negócio, né, gente, todo reality tem manipulação, boom, conta pra ninguém, segredo. É isso, gente, é a vida, c'est la vie. Já dizia Ruge. Quem também foi renovada aí, uma grande série também, né? Que é Leverage Redemption, né? Que é spin-off de Leverage. Renovada aí também pra terceira temporada. E agora ela vai fazer parte do Prime Video, né? Porque ela tava, se eu não me engano, no... IMDB TV, se eu não me engano, no glorioso IMDB. Ah, mas o IMDB TV virou o Freevee, né? O Freevee, exatamente. E agora ela migrou aí pro Prime Video mesmo, original, tá? Falar nisso em Freevee, né? Xmas, nossa grande recomendação de Natal aí, tá no Prime Video agora. Ah, eu vi no Prime Video. Achei uma delicinha, assim como o Robbie Amell. Exato. E leitãozinha, né? Maravilhoso. maravilhosa. Menino Henrique vendo esse filme falou assim, mas essa menina é a expulsa da Blair. Aí eu falei, é a Blair. Aí ele, nossa, como envelheceu. Blair, ela já tá nos 40 já, né? Sim. O tempo passou, eu sofri calado, põe, né? É que você põe ela do lado de Robzinho, que apesar de ter a testa toda enrugada ainda, parece ter os 15 anos que ele começou a carreira, né? Um pouco injusto. Uhum, é. Mas belo casal e o roubo do bebê Jesus. Ai, gente, maior caso de sequestro dos Estados Unidos atual. O que mais a gente tem aqui de notícia? Menina, Jennifer Love Hewitt jogou aí pro universo, na entrevista que tava dando, né? Que ela queria muito um reboot de Ghost Whisperer, né? Que ela falou que é um dos trabalhos favoritos que ela já fez. Você sabe quem que motivou ela a fazer isso, né? Quem? Eduardo Sasso do site Logado, começou a rever a série. Ah, eu tô revendo a série, né? Ainda não terminei a primeira temporada. Dei uma... Refinanciando Jennifer Love. Não, mas pensa, eu tô assistindo a original pra ela ganhar os royalties, aí não precisa fazer um remake, um reboot. Não, mas ela disse que foi tão feliz fazendo. Ah, tadinho. Mas será que a gente foi feliz assistindo? Você foi, né? Que tá vendo de fica novo. Fica aí. É, mas é porque eu via muitos anos, né? Igual hoje, Taylor me mandou esse vídeo aí de uma música, o melhor número musical de Glee de cada episódio. E eu terminei de assistir esse vídeo e falei assim, vou rever Glee. Que coisa. Eu terminei esse vídeo assim. Falei, vou reassistir Glee. Glee é isso, agora só no Paramount? Qual que tá? Glee tá no Disney Plus ainda. É porque quando eu fui rever Glee pra gente gravar, foi na Netflix, né? Aí. Sim, também uma das vezes que eu revi foi na Netflix. E aí agora, quando eu revi no ano passado, eu já revi no Disney Plus. É, já revi. Mas, gente, revi é que assim, a navegação da Netflix pra rever coisa é muito bom. Porque você vai dando aquela puladinha no filtro que você não gosta de ver os quadradinhos e tal. Bom, mas, né? Disney, muito melhor, como... exato. Quem vai chegar na Netflix aí de série dessas velhas, né, pras pessoas rever, NCIS vai entrar na Netflix, né, 15 temporadas aí. Ah, pessoal, eu vou rever. Aproveitar. Eu acho que é a sua cara, né? Pô, não é o meu estilo. É o seu estilo. Quem também aí vai ter premiação que vai ser exibida, né, no Brasil, né, Critics' Choice Awards 2024 vai ser exibido na HBO Max e na TNT, né, no dia 14 de janeiro. Apresentação da Chelsea Handler. E vale dizer que 14 de janeiro é um dia antes do Emmy Awards, né, que vai ser numa belíssima segunda-feira, né, o Emmy vai ser na segunda-feira. Em 2024. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos concorrentes do Critics' Choice, porque os críticos sempre são aí muito aclamados, nossa, sabem de tudo, e não é bem assim. Stay tuned. Crítica vindo. Stay tuned, porque a crítica vindo com tudo, né? Menino, quem também falou aí que tá com saudade de fazer umas coisas aí, a América Ferreira, né? Eita. Falou que existe uma possibilidade e vontade de fazer um revival de Ugly Betty. Ah, meu sonho. Fazer o revival de Ugly Betty. Esse eu queria muito. Nossa, eu queria demais. Imagina, ver Vanessinha de volta, Amanda e Mark. Ai, gente, ia ser tudo na minha carreira. Tudo, só o menino tudo, Daniel tudo, que não tudo, deve estar tá mais dando conta, né? Eric não, Marvel. Ele não. Mas aí pode botar o Jaime Camil, que é Daniel de outro universo. Ah, podia ter um mashup. É, de Betty e Jane the Virgin. Sim, acho justíssimo. Porque são todos, né, todos latinos, todos amigos. Que mais aqui, menino? Taylor Swift, The Eras Tour, né, ganhou data de estreia nos... vai ter aí a versão, né, pra locação. E não tinha saído a data de chegada no Brasil, né, pra locação. Vai ser 21 de dezembro. 21 de dezembro vai chegar aí o Eras Tour pra você poder alugar, né? Mas se você quiser adquirir sua cópia antes na Amazon, você pode assistir a partir do dia 13 já, na semana que vem, né? Você já pode assistir aí comprando a sua cópia na... Você sabe aonde, né? Você sabe. Falar nisso, minha irmã pediu pra comprar o ingresso do Renaissance pra ela, né, menino? Renaissance tá R$70, viado. R$70, Renaissance. Ah, pega no Cinemark aqui no Club. Brasil, né? E aí, no Cinemark, inclusive, vai ser onde vai ter os copos, né? Os copos e as coisas de pipoca de Renaissance. Mas vai estar R$5? Não vai estar R$5, não vai. Deixa eu contar pro público a história de superação, né? Que o X me proporcionou. Sim. É... estávamos eu e Henrique bastante abalados. Com a falta de um balde, era super chamado de nosso, né? Desde que a gente foi assistir o cinema, que não tinha mais. A gente viu um menino que pediu por encomenda pra entregar lá no cinema. O menino tava lá saboreando sua pipoquinha do balde da Erastu, enquanto a gente via, invejoso, né, o filme. Aí, né, fomos pro SP e tal. Henrique quis dar uma volta lá no JK Shopping antes da gente ir no restaurante glorioso que Sassa nos levou. Bafo. E aí a gente tava lá sentado tomando nosso sorvetinho, nosso bate de lá. Aí eu abri um tweet, a mina falando assim: gente, Cinépolis tá com promoção do balde do copo da Erastu, R$10 cada. Aí eu falei isso pro Henrique, tipo assim, achando que eu falei, vamos ter que achar um Cinépolis, né? O Henrique falou que é Cinépolis, a gente vai agora. Aí o Sassi tava chegando lá no shopping pra encontrar a gente correu lá no Cinépolis, eu cheguei meio descrente que ia estar R$10 mesmo. Mas não só tava R$10, como tava 5 cada. Ele pagou R$10. Adoro! O balde e o copo. E aí pensa na pessoa feliz. Sim. Acho que foi o auge da viagem pro Henrique, foi esse balde. E a gente já usou, já fez pipoca, já comprou milho de pipoca real oficial pra não comer de micro, né? Pra honrar o balde da Erastu. É, não, eu queria saber como é que foi pra levar esse balde, né, pra gloriosa BSB de avião, né, menino? Ah, Henrique comprou a sacola do Stranger Things lá na loja, que foi também, e jogou tudo dentro, os baldes, porque a gente voltou com a moamba de copo, né? Porque sim, tinha o copo da Erastu, os dois copos que a gente ganhou no bar do... Daquele filme do Snyder, Rebel Moon, né, que somos todos Mooners agora. É, teve um copo que ele ganhou no... Notchback, daquela bebida diferente. E um copo de Stranger Things belíssimo que ele me deu, do Upside Down. Gente, estão muito coppers vocês. É, foi tudo dentro do balde e dentro da sacola. Brilharam, gente. Nosso voo lotado, que mal tinha como pôr as malas, mas levou a sacola. Ah, é isso aí, a gente luta pelo que é nosso, né, amigo? Só você viu a barra que eu passei pra voltar pra Brasília num voo que, sei lá, tinha 400 pessoas a mais que cabia no avião. E eles foram... Sim. Ai, ai. Colocando a vida em risco. Porque era muita gente, viado. Muita gente. Fiquei passado, chocado. O que mais a gente tem aqui? Menino, Josh Duhamel e a gêmea de Leighton Meester, né? Minka Kelly vão protagonizar aí o novo drama rancheiro da Netflix, né? Chamada Ransom Canyon, né? Vão aí... Ah, dos Ransom? Dos Ransom, exato. Só que é Ransom com R, entendeu? É Ransom de mesmo. Ransom Crime. Isso, só que aí vai ser o Canyon, no caso. Esse. Grand Canyon. Grand Canyon. E aí vai ter a primeira temporada já aí com 10 episódios garantidos, né? E vai ser um drama familiar que se passa no Texas. Ah, vem aí a nova Virgin River. Bem, aqui na matéria eles falam exatamente isso. Na matéria eles falam exatamente a mesma coisa. Essas séries também da Netflix podiam fazer um Megazord, assim, um Avengers, tipo Virgin River, Sweet Magnolias, aí junta essa agora. Dá pra fazer mesmo, pior que dá. Ia ser o Arrowverse dos novelão. Sim, eu acho que ia ser ótimo, ia juntar todos os elenques aí tudo, né? O que mais a gente tem aqui? Pra alegria de Taylor, né? Foundation foi renovada pra terceira temporada pela Apple TV Plus, né? Gloriosa Foundation aí com Lee Pace, né? Que já precisou ficar pelado na temporada pra garantir a renovação, né, menino? Ah, Lee Pace depois da luta pelada vai fazer o quê, né? Eu também fico pensando, que já tudo usou o recurso. Já usou o recurso todo. Que naquela série dos computador, que ele era, né, computeiro, ele já pegou homem, né? Aí agora fez o frontal, faltando o quê? Ih, todo mundo paga mó pau pra essa série, né, gente? Do How to Catch Fire. Sim. Mas eu acho que Foundation, né, tá aí pro caminho. As pessoas elogiam bastante. Exato, só não assiste. Bum. É, Henrique assiste e Taylor também. E Taylor também, né? Já temos dois fãs agora. que mais temos aqui? Menino, saiu o primeiro pôster, né? E também a data de estreia da segunda temporada de Field, né? 7 anos depois da primeira temporada, vai estrear aí a segunda temporada de Field, né? Que é Capote versus The Swans. Né? E aí, baseado no livro. Em breve sai aquele American Crime Story da que a Sarah Paulson e a Katrina, né? Exatamente. Olha. Vale dizer que no elenco, o elenco tá top modelo, né? A gente tem Naomi Watts, Diane Lane, Chloe Sevigny, famosa. E Calista Flockhart. Calistinha. Será que vai fazer a série toda? Ah, eu acho que sim. E das últimas vezes ela foi abandonando, né? E a gente também tem no elenco ainda Demi Moore. Famosa. Né? Molly Ringwald também. Famosa. O último trabalho do Treat Williams, né? Dr. Evil Wood. Joey Mantello, né? E Sofia Vergara. Ah, não. E Sofia Vergara é Joey Mantello. Joey Mangani é ela. Joey Mantello é o pai da Jonah Farkadia. Adoro! E Dumbo também vai estar na série também. Dumbo de Dumbo. Russell Tovey. Exatamente, Russell Tovey. E o mais importante, né? Quando é a data de estreia? 31 de janeiro. 31 de janeiro. A estreia aí de American Horror Story. American Horror Story não, gente. Field. Verso desse ano. É que a gente só vê a American Horror Story há tantos anos, né? Que já tô. Eu tô aqui viciado. E Tio Ryan vai fazer isso aonde? É no FX. Não ia ter uma exclusividade agora com outro streaming? Não, ficou desempregado. Não foi o Mike Flanagan que pegou o Prime agora de exclusivo. Isso, Tia Ryan ficou desempregado depois que acabou o trabalho com as Netflix lá, entendeu? Que mais temos aqui? Menino TV Line fez uma listinha das 10 piores séries de 2023, né? Será se a gente concorda? Vamos ver aqui quais foram as 10. É, com a de décimo melhores lugar. Com certeza não, né? Das piores. É, com certeza não. Ó, vamos ver aqui, ó. A décima pior aqui foi considerada a The Crowded Room, que é aquela do Tom Holland, que ele tem... Que ele é fragmentado, né? Eu não achei ruim, só achei chata essa série, na verdade. Nono lugar foi a série da Velma, que é aquela animação, né? Que todo mundo odiou. Todo mundo achou pôde, né? Que era até da Mindy Kaling. Oitavo lugar, Citadel. Né? Achei injusto. Achei Citadel divertido, achei fã. E teve vários. Divertido. Deu emprego pra vários profissionais de vários países, né? Exatamente. E vai ter mais, inclusive. A temporada final de The Flash. Que aí só Zanão pode dizer pra gente. Vamos ter que confiar na palavra. Pra final de The Flash. Aí eles botaram aqui Big Brother. Big Brother, né? A 25ª temporada de Big Brother. Não gostaram. Quinto lugar ficou com aquela nova série de Dania Ramírez, né? Alerta. Pessoas desaparecidas. Unidade de pessoas desaparecidas. Que essa série é um procedural genérico ruim demais. Quarto lugar, Fubar, né? Com Schwarzenegger. Isso. É ruim mesmo. Terceiro lugar, Invasão Secreta! Pô, mereci o primeiro, hein? Terceiro lugar! Segundo lugar, temporada final de Fear the Walking Dead, né? Também acabou. E a pior série do ano foi The Idol, né? Segundo o Timeline. Concordo também. Não concorda, nem? Não, acho que podia trocar The Idol com Invasão Secreta. E assim, porque eu valorizar digo... demais The Idol, botar aí. Pelo menos rendeu umas risadas, né? É, eu tenho que dizer que The Idol, eu ainda me propus a assistir completa, né? O Invasão Secreta eu só vi um episódio e meio, né? Pois é, deve ser vintura. Então, e narrou pra gente. Sim, e foi horrível, né, gente? Foi muito ruim. Pelo amor de Deus. Que série ruim. Puta que pariu. Que mais a gente tem aqui de notícias maravilhosas, incríveis, sensacionais? Taylor Saiu. Swift ganhou o quê? Saiu. Nem falar do trailer que gostei. Finalmente eu vi um trailer que eu gostei. Qual? De Senhor e Senhora Smith com Donaldzinho. Senhor e Senhora Smith saiu aí com Donald Glover e a moça que eu não sei quem ela é ainda, mas eu vou saber. É a Erskine. E ela fez o que de importante? Menina, ela fez muita coisa, sabe? Fez? Não que eu esteja pesquisando agora, mas a Maya Erskine, ela fez. Ela foi indicada pra Time Emmy. Ela fez Pen entre fez Vinho e Vinagre. Pênis, aquela série. Pen 15. Ah, Pênis, entendi. E fez Insecure também, aparentemente. E agora o senhor sabe. Exato, que também vai ter um elenco de participações especiais, é maravilhoso, né? Alexander Skarsgård, Wagner Moura, Sarah Paulson, né? Elenco top modelo. E todos os 8 episódios de Senhor e Senhora Smith estreiam, né? No Prime Video em 2 de fevereiro. Ah, dia 2 de fevereiro, chega com todos os episódios aí dessa série. Que eu gostei do trailer também, achei que vai ser divertida. Vai ser bacana. Pois é, mas eu fiquei na dúvida. Eles já sabem que eles são lá, né? Porque no filme eles cobrem no meio da missão. Sim. A não ser que na hora do trailer eles partam da premissa que a gente já sabe, né? Então eles já colocaram no trailer isso. Mas no trailer também parece que eles estão casando antes. Tipo assim, já sabendo da missão. Sim, e casando por causa da missão. Isso. E tipo, ó, não leva a sério o casamento, meu. Só a missão. É isso. Ah, vai ser uma releitura, né? Nova Sim. versão. O que mais temos aqui? DNA do Taylor Swift. Quê? Você ia falar alguma coisa da Taylor Swift, eu te cortei. Ah, Taylor Swift foi eleita a pessoa do ano, né? Pela Time. Absurdo, né? Com duas guerras, várias coisas. Do nada, né? Essa análise sociopolítica. E a primeira musicista, né? A levar o prêmio de pessoa do ano da Time. Gloriosa, Taylor Swift. Será que foi parte da estratégia de marketing pra abafar? Certeza, pra limpar a barra dela. Certeza. DNA do Crime aí, renovada pra segunda temporada pela Netflix. Antes mesmo do lugar do comentário. Exatamente, já foi renovada. Daqui a pouco a gente vai falar dessa série incrível, né? Policial. Mas, assim, 2024 promete, Leoz. Porque depois de muito sambar por aí, né? Pelos canais, pela vida, o Prime Video confirmou que vamos ter a série baseada em segundas intenções, né? Vamos ter aí a série baseada em segundas intenções. E eu não sei o que pensar, né? Eu acho que vai ser muito ruim. Tem que dizer. Amigo, a julgar pela série de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tá vindo aí. Clássico. Eu acho que vai ser muito ruim, amigo. Não sei, assim, o sentimento que veio, assim. Até porque eles pegaram uns desconhecidos na rua pra poder fazer parte do elenco, né? Então. Eles pegaram uns desconhecidos total. Não tem nenhum um semi-famoso pra enganar, né? E assim, o que era transgressor em Segundas Intenções ou filme é o que qualquer sériezinha chulé faz hoje, né? Que a gente tirando cocaína na caneta, irmãos pegando. Então, quero ver o que, é que eles vão apelar aí mais pra... Que é só quarta-feira, né? Pois é. Só quarta-feira. Mas aí, ano que vem, a gente vai descobrir isso, né? Então, você passar uma blessa e tá fazendo o quê? Ai, gente, sentadinha, né? Mas eu ainda acho que é mais fácil pedir pra menina fazer a Sarah Michelle. Ah, é, Sarah Michelle. Acho que é mais fácil a Sarah Michelle fazer. Que era quem? Sarah Michelle, Ryan Phillip, né? Era isso? Ou tô confundindo os filmes? Não sei, né? Nem Leoz sabe, mas é isso. O que mais a gente tem aqui? Uma notícia também que impactou o Brasil também, né, menino? Que Kim Kardashian vai estrelar a nova série de Ryan Murphy, né? Ela que tá aí entregando, segundo as pessoas, muita atuação em American Horror Story Delicada, né? Vai ser protagonista de sua própria série agora. E segundo, né? Segundo Deadline, né? A Kim Kardashian vai interpretar uma advogada de uma vara de família, que é a mais famosa especialista em divórcios da cidade. E aí... Ela é dona de uma firma, né, de advocacia, toda formada por mulheres. E, assim, ainda tá na fase de escolha de elenco e tal. Mas eu confesso que eu estou muito curioso pra ver Kim Kardashian atuando sem referenciar a si própria, que é o que ela faz atuar agora em American Horror Story, né? Mas, assim, acho curioso e estou... minimamente interessado em saber na onde vai dar essa junção Ryan Murphy e Kim Kardashian. Tô curioso, se é que posso dizer. Eu acho que tem potencial para ser bizarro e interessante. Ai, ai, o que mais a gente tem aqui? Menino, né, nas últimas semanas aí o Jacozinho, né, é Lorde, ficou falando aí dos Barracas do Beijo, falando mal, né, e tudo. E a Joy King, né, nossa Rory bizarra, ela se pronunciou, né, perguntaram pra ela o que ela achava, e ela disse que acha muito triste que alguém se sinta dessa forma, que ela se divertiu muito fazendo aqueles filmes, e não importa o que qualquer um diga, tá? Tom. O que importa é a experiência que ela pôde viver e presenciar junto com o elenco. E o Marco, né, também falou. Ele falou: achei uma pena, porque até onde sei, todos os envolvidos tiveram uma experiência maravilhosa. E é lamentável que essa tenha sido a experiência dele. Especialmente quando esses filmes foram lançados, que era o momento em que a gente precisava de uma coisa leve assim, né? Ele fez a alusão aí ao período da pandemia, né? Foi quando saiu esses gloriosos filmes. Bem feito. Ai, gente, Jacó já deu, né? Porque ele não gosta de Barraca do Beijo, não gosta de Superman, não gosta de nada. A única coisa que ele gosta é de falar que é Barry Kilgan lambeu meu sêmen do ralo. Fiquei muito orgulhoso mesmo. Ah, no seu cu. Fiquei muito orgulhoso, eu amo. Ai, gente, sensacionalismo em cima desse filme aí que ele e Barry Kilgan devem dar duas lambidas saco um do outro. Eu acho que esse filme, eu vi uns críticos falar que esse filme, ele é 8 ou 80. Ou você vai amar, ou você vai odiar. Eu aposto na segunda. E assim, tão bom que ele já vai direto pro streaming, né? Dia 22 vai estrear Saltburn no Prime Video, né? Uhum. Vai nem passar no cinema, vai ser direto de streaming. Nem o Diabo quis, né? Nem o Diabo quis, exatamente. Menino, tivemos aí, né, uma notícia muito importante, que é uma notícia que mexe com o universo do entretenimento todos os anos, né? Que foi perguntado pra Debzinha Allen, né, se Ellen Pompeo estaria presente na 20ª temporada de Grey's Anatomy. Uhum. Né? E a nossa gloriosa Mama Avery disse que sim, que ela vai estar presente em pelo menos 2 episódios de 10 da temporada. Olha aí. Se você pegar proporcionalmente, é mais do que ela fez na outra, né? Exato. E que ela vai aparecer no primeiro episódio da temporada, né? Na season premiere ela vai aparecer. E depois ela aparece num episódio que a própria Debbie Allen vai dirigir, mas ela não disse qual é esse episódio. Uhum. Mas teremos esse aí... É o segundo, quê? Dois... Aí eu amo. É, porque não tá adiantada a produção esse ponto de Deb já tá sabendo, ah, vou dirigir o 8º. Exatamente. Exatamente. Até porque eu acho que Grey's vai estrear já com quase todos os episódios prontos já. Né? Porque Grey's é uma das últimas séries que vai estrear. É, e Deb disse também que vai ser uma das melhores temporadas já feitas, né? Criativíssima. Agora sim, hein? Mas eu acho, né, que se a temporada for buena, a gente já sabe que não é pra ter mais 22, ter só 10, né? É, assim, vamos ver se essa showrunner nova, né, é pior que Cristo, ela não deve ser. Então, qualquer vantagem. Seria muito difícil ser pior que Cristo, né, Veto? Se ela criar um plot novo, já que Cristo só reciclou vários por mil temporadas, já tá na vantagem. É verdade, é verdade. Quem também foi renovado aí, né, menino? Richard! Renovado. Terceira temporada, né? Uma grande renovação. Richard, que inclusive estreia a sua segunda temporada agora na próxima semana, dia 15 de dezembro. Ainda não estreou. Ainda não estreou e já foi renovada pra terceira temporada. Olha aí. Ai, uma delícia, gente. Um sabor, sério. Pena, só o que eu tenho a dizer. E aí o TV Line fez a lista agora das 20 temporadas ou séries, né? Melhores agora, tá? Das piores foi só 10, mas das melhores são 20. 20º lugar, The Other Two. A série favorita, tá? Merecia estar mais acima. Merecia estar mais acima, eu também acho. Até porque o 19º lugar é One Piece, né? O 9º lugar é One Piece aí, que só Taylor conseguiu concluir a série daqui do nosso elenco, né? 18º lugar foi a temporada final de The Marvelous Mrs. Maisel. Merecida também. Merecida, que realmente foi uma temporada... Chef's Kiss. 17º lugar ficou com Silo, né? Oh. A primeira temporada de Silo. E... Juliette. Juliette, né? Comendo preconceito com farinha. Eu amo. E plagiando. Plagiando. 16º lugar foi a queda da casa de Usher, né? Yeah. 15º lugar, Érica Feliz, que ela é a maior fã de... Como é que é o nome do homem? Mike Flanagan. 15º lugar, terceira temporada de Dave, que é aquela série do FXX, que eu acho que ninguém nunca assistiu. Nunca ouvi falar. Mas a gente finge, vamos fingir. Dave, sucesso demais. 14º lugar, uma série que tá todo mundo tirando pelo do cu com pinça atualmente, que é a 5ª temporada de Fargo, né? Que estão falando que voltou aí a ser a Fargo que eles amaram, que eles sempre conheceram, sempre respeitaram, sempre idolatraram. Tá? Com Juninha Temple também. 13º lugar foi a segunda temporada de Star Trek Strange New World. Muito boa essa série, hein? Teve até episódio musical, né, menina, essa temporada. Sim. Vi o piloto dessa série achando que era nova, né? Que já tava na segunda temporada. E sim. O Chancellor de Spock me impactou. Ficou nervosa. Fiquei. Ela só não segui porque ela é bem proceduralzona, assim, né? Aí eu falei, bom pra quem gosta. Mas é uma série bem bacana, assim. É o mesmo visu, mais ou menos, assim, de Discovery, né? Apesar de ser mais, né, homenageando a série antiga, até porque qual é que é o nome da nave? Ah, que é do Spock e do Kirk mesmo? Que agora Enterprise. É Enterprise e tal. Mas achei bem bacana. iniciativa da série. Fico feliz que esteja hitando. Bombando. 12º lugar, a terceira e até agora, né, última temporada de The Great, né, foi cancelled. 11º lugar, a temporada final de Snowfall, né, outra série do FX que também quase ninguém assistiu. Ninguém assistiu, né, até acabou. É a do Hunger Games. Que? É a queda de Snow. Queda de Snow, né? Não, ai, Hunger também Games depois de Katia Anícia, né? Adoro. Você, a gente não comentou quando a gente falou sobre Caatinga, né? Dos pássaros. Mas parece que ficou no ar, né? Se Katniss é filha de Snow e Luffy. Apesar de um pequeno gapzinho de 64 anos, né, menino? Gente, a melhor piada do nosso encontrinho foi a Erika falando, as pessoas dizendo, né? Ficou um pouco no ar se ela é filha, né? Pra gente, mas a mulher ficou grávida e desapareceu na floresta 60 anos pra ter catinete. Exato, ficou no ir, né? Nem no ar, né? Ficou no ir. Adoro, super no ir. 10º lugar foi a minissérie do NetGeo, né? Que aqui no Brasil tá no Star Plus, que é a Small Light, né? Que é falando aí sobre Anne Frank também, né? Nazismo, holocausto. 9º lugar, a segunda temporada de Abbott Elementary, né? Que eu acho que a primeira temporada é melhor. E isso, pra mim, é muita coisa. Né? Eu acho que a segunda temporada ela é menos engraçada. Essa série é de onde? Ela é da ABC. Porque sempre falam dela como se fosse um supra-sumo, assim. E é tipo Modern Family de escola. É que as pessoas ficaram muito emocionadas, né? Com Abbott Elementary, principalmente a primeira temporada. E ainda vi muita gente rasgando elogios na segunda, né? Mas eu, particularmente, não sou muito fã da segunda temporada. Acho meio cansativo, assim. É que você não gosta da quinta, né? Não gosto, prefiro a sexta. Cara. Não, mas é verdade, eu não gosto muito da protagonista, ela é chatíssima, né? Gosto do entorno da série. Ah, mas ela é tão galera. Chata pra caralho. 8º lugar, né? A primeira temporada de Shrinking, né? Da Apple TV+. Foi um grande hino, um grande mousse, né? Maravilhosa. Essa concordo muito. 7º lugar ficou pra Beef, né? Treta, que eu não gosto, né? É, mas tava gostando, aí eu vi os corvos conversando, né? Aham. Eu não gosto, mas entendo a comoção. Entendo a comoção. 6º lugar também é outra série de surto, né? Que é Jury Duty, né? Ah, tentamos. Outra série de surto desse ano. Eu vi, não achei essa Coca-Cola toda, né? Você viu tudo? Eu vi toda. Gente. Não achei essa Coca toda, não. Acho o episódio final legal, né? Acho que o menino lá que tá sem saber lá, o Ronald, ele é ótimo. E o James Marsden também tá muito bom. Mas a série como um todo, eu acho que é muito difícil você cair nessa pegadinha como eles quiseram que você acreditasse que aconteceu. Acho que não tem como. 5º lugar foi a primeira temporada de The Last of Us, né? 5º lugar aí, primeira temporada. 4º lugar, a primeira temporada de Poker Face, né? A nova série de Natasha Lyonne. Nossa. Eu não gostei dessa série, mas as pessoas gostaram. Do nada. Eu não gostei dessa série. Achei essa série cansativíssima e além disso que os episódios gigantes, mais de uma hora. Você falou Poker Face, eu lembrei daquela série da Cat Dennings, que todo mundo ficava tentando emplacar também. E nem ela ligava. Tá o Face, né? E... Dollface. Que mais temos aqui? 3º lugar, a segunda temporada de The Bear. Aí sim, top modelo, né? Pra mim poderia ser até o primeiro lugar. 2º lugar, a temporada final de Succession, que eu achei que seria a primeira, né? Achei e aí eu fico pensando, se Succession não foi o primeiro lugar, se The Bear não foi o primeiro lugar, quem será que ficou com o primeiro lugar de melhor série do ano, segundo o TV Line, né? Tô até com medo. Quem ficou com o primeiro lugar foi a 3ª e última temporada de Reservations Dog, né? Temporada final aí de Reservations Dog, que muitas pessoas falaram que realmente foi brilhante. Porra, eu me tremi inteiro aqui. Eu achei que você ia falar 3ª e última temporada de Ted Lasso. Não foi. Gente, Ted ficou de fora da lista dessa temporada impecável. Menina, a gente vai falar aqui dos indicados ao Critics' Choice e tu vai ver que Ted ficou de fora de muito mais coisa do que só isso. Gente, temporada tão boa, tão concisa. Temporada muito boa, né, gente? Então... aclamadíssima, né? Tivemos aí também CCXP, né, a gloriosa CCXP. Tivemos alguns trailers aí de conteúdo nacional, né. As Five teve seu trailer aí da temporada final renovada, exibido, né. E a data de estreia também, né, 1º de março de 2024, né. E não achei bom não, hein, menino, achei chato. Porra, mas todo mundo ansiosíssimo, né. Todo mundo esperando muito. Foi na segunda temporada que 90% do público dropou, inclusive nós. E aí, inclusive, né, a gente também teve o trailer, né? Isso foi uma coisa que me impressionou muito, que eu fiquei muito espantado, né? Porque a gente já teve o trailer da segunda temporada de Os Outros, né? A gente teve o trailer da segunda temporada de Os Outros, com a chegada de novos personagens, né? Inclusive da Letícia Colin, que vai fazer uma evangélica, né? Uma crente. E vamos ver que Dudu Sterblich, né? Que terminou a temporada preso, saiu da cadeia e agora é vereador com 70 mil votos. E Marcinho aparece? Aparece Marcinho de barba. Aparece Marcinho de barba e Cibele falando pro Eduardo Sterblich assim: me diz onde tá meu filho, me diz o que você fez com ele. E Eduardo Sterblich fala assim: ele agora é meu filho, tá? Mas a previsão de estreia dos Outros, né, parte 2, é só pro segundo semestre do ano que vem, apesar de já estar pronta. Você vai ver, né? Eu vou ver, né? Que eu me odeio. Eu vou ver igual a minha primeira. Vou ver o primeiro. Aí vocês falam qual episódio fica bom. E o último. E a gente também teve também um teaserzinho, né? Uma ceninha de 30 segundos da segunda temporada de Hansgar Hits, né? Ai, que gente. Mostra aí que as irmãs, né? Glauce e... Qual o nome da outra, gente? Esqueci. É Raiz. A Raiz. Bandida. É, Glauce. Raiz Medeiros, né? Glauce. Vão ter que trabalhar como dupla. Dupla. Né? A gente já tem spoiler até a terceira temporada de Enzo, né? Que as matérias fizeram favor de dar. Exatamente, pra estragar todo o rolê, né? E também tivemos uma cena aí de alguns segundos também da segunda temporada de Justiça, né? Que essa também já tá tão carregando pra caramba, né? Já tem 5 anos que estão fazendo essa temporada de Justiça. E até hoje não veio aí. É, Renzo, vale dizer que estamos ansiosos também, porque além de Klaus e Raí, vamos ter aí Bitecão, né? Léo Biteco, nosso grande Léo Daniel Biteco. Cravinhos, exibindo Exato. Toda a sua boa forma e cantando. Sim. E na CCXP também a gente teve aí o trailer, né? Primeiro trailer da 4ª temporada de The Boys e o primeiro trailer da 2ª temporada de House of the Dragon, né? Aí a nossa gotezinha. Que volta no verão do ano que vem, só. Ali, abril, maio, né? A gente vai ter essa delícia, se Deus quiser. Agora, menino, pra encerrar aqui o bloquinho do Precisa Meridade e até ver se a gente fala um pouquinho da CCXP, né? Que você teve lá. Saiu os indicados aí ao Critics' Choice Award na parte de televisão, né? De cinema ainda vão sair. E segura aí, né? Porque falaram que os críticos sabem tudo, que os críticos são os melhores do Brasil. E, gente, acho que não, né? Porque melhor série de drama: The Crown, A Diplomata, The Last of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek Strange New World, Succession e Winning Time, tá? Foram as indicadas a melhor série de drama, tá? Segura. Aí, melhor ator em drama: Kieran Culkin e Jeremy Strong por Succession, Tom Hiddleston por Loki, Timothy Olyphant por Justify, Pedro Pascal, The Last of Us, e o Will Trent, o Ramon Rodrigues por Will Trent. Aí... Timothy Olyphant... Gente, eu acho que eu devo falar isso toda semana, mas Justified ainda tava no ar. É que voltou agora, é o revival. Gente, mas essa série acabou tem 2 anos e voltou? Voltou, é o revival de Justified. Caraca, faz sentido, bicho. É, Justified City Primeval. Justified My Love. Justified My Love. Aí, melhor atriz em série de drama: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon por The Morning Show. Boa, por Friend. Ah, por Friend. Anjanue Ellis, né, por Justified. Bella Ramsey por The Last of Us. Carrie Russell, A Diplomata, e Sarah Snook por Succession, né? Grande hit aí. Ator coadjuvante em drama: Khalid Abdallah, The Crown, se eu não me engano é o que faz o Dodge Al-Fayed. Seu favorito: Billy Crudup, The Morning Show. Infusão. Né? Pai do Randall, Truth Be Told. Matt McFadden por Succession. Kerry Kwan. Truth Be Told não é a série da Otávia? Da Otávia, que foi cancelada. E pai do Randall tava nela? Tava, ele era o pai da Otávia. Então Otávia no Randall. Sim, e parente de Kevin e Kate também. Atriz coadjuvante: Nicole Beharie, né, The Morning Show, Betinha DeBicke, The Crown, Sophie DeMartino por Loki, tá bom. Porra, a Loca? Aham, a Loca. Ruim demais. Celia Rose Goodwin, Star Trek Strange New World. Carrie Pitchman, The Morning Show. Eu não entendi qual foi a tara com The Morning Show com essa temporada, que é ruim demais. Pois é. Eu não entendi. Será qual que eles já assistiram a primeira? Deve ser, menino. Deve ser. E Christina Ricci por Jaquetinhas Amarelas, né? Jaquetinhas Amarelas. Aí, melhor comédia. Abbott Elementary, Barry, The Bear, The Marvelous Mrs. Maisel, Poker Face, Reservation Dogs, Shrinking e What We Do in the Shadow. Vale dizer que a única indicação de Ted Lasso foi pro Phil Dunster como ator coadjuvante em série de comédia. É a única indicação de Ted Lasso em todas as categorias, tá? Quem é ele? É o Jamie. Porra, o que menos merece. É o Jamie. É porque nessa terceira temporada teve aí esse bromance dele, né, com o Roy Kent, né? Mas ele não entregou nenhuma atuação diferente do que ele já fazia, né? Mas tá tudo bem. Eu preferi a mãe de Ted do que ele. Nossa, maravilhosa a mãe de Ted. Atriz em comédia, Rachel Brosnahan, né, por Marvelous Mrs. Maisel. Quinta Brunson, Abbott Elementary. Ayo Edebiri, The Bear. A Bridget Everett, por Somebody Somewhere. Devery Jacob, Reservation Dog. E Natasha Lyonne, Poker Face. Natasha Lyonne fez um pix muito bem feito. Sério, E aí, Natasha Lyonne fazendo o mesmo papel de Natasha Lyonne de sempre, né? Exatamente. Não diga pra eu dar o rabo. Se respeita. Ator em comédia, Phil Dunster, né, Ted Lasso, Harrison Ford, Shrinking, Harvey Gullen, What We Do in the Shadow, James Marsden, Judy Duty, Henry Winkler, The Barry e Ebon Moss Bacharach, The Bear. Wow. Ó, James Marsden merecendo atuando como si mesmo, que nem na faixa, né? Porém, tipo. Exatamente. Atriz coadjuvante, Paulina Alexi, Reservation Dogs. Alex Bornstein, The Marvelous Mrs. Maisel. Janelle James e Sherry Lee Ralph, por Abbott Elementary. Meryl Streep, Only Murders in the Building. Oh. E Jessica Williams, Shrinking. Shrinking! Você vê, né, gente, que quando botaram Meryl Streep em Big Little Lies, acho que ia arrasar, né, essa música. Meryl Streep se destacou mais na série com Selena Gomez. Com Selena Gomez, exatamente. Que momento. E aí, pra gente fechar aqui, né, menino? Melhor série limitada: Beef, Daisy Jones and the Six, Fargo, Fellow Travelers, Lessons in Chemistry, Love and Death, A Murder on the End of the World e A Small Light, né? Luizinha. Adorei que não indicaram Fellow Travelers a nada. E do nada a limitada vai. Tem pouca. É, não. Fellow Travelers aqui tem indicação também pra ator coadjuvante. E pra ator, né? Que é o Matt Bomer e o Jonathan Paley. Não acredito. Estão indicados. Melhor telefilme, a gente teve a indicação pra Quiz Lady, né? Amo! Melhor filme pra TV. Quiz Lady aí, hitzinho demais. O que mais a gente tem aqui de interessante? Brie Larson, né? Foi indicada aí pela série das lições de química também. Asma. Ai, meu Deus. Cena da cantoria de Asmar. Que ódio. A Aja Naomi King também foi indicada por Lessons in Chemistry também. E Willa Fitzgerald foi indicada pela queda da casa de Usher, tá? Por Pânico a série. E Mary McDonald indicada por Pânico 4 também, né? A queda da casa de Usher. Uhum. E a gente também teve Camila Moroni, né, por Daisy Jones and the Six. E Maria Bello, né, por Beef. Eita, sou patroa. Sou patroa, não amiga. Ah, mas a morte de Maria Bello é icônica mesmo. É, icônica mesmo. Cadê Ashley Park, cara? Ficou com Deus. Onde? E também tivemos aí, só pra constar, né, Kelly Clarkson é indicada melhor talk show, né? Icônica, perfeito. Tudo pra mim. E é isso, meninos. Indicado Critics' Choice, que vamos saber os vencedores dia 14 de janeiro, né? Ansioso. Mas, Leozinho, você teve na CCXP, inclusive num dos comentários que a gente vai ter aqui no programa hoje, uma pessoa falou de um ponto que você também falou, da CCXP desse ano, né? E eu queria saber como foi aí essa edição épica de 10 anos, né? Que eles falaram que bateu todos os recordes, né? 280 mil pessoas, uma loucura. E como foi aí pra você a experiência da CC? Menino, pra mim, né, eu não sou essa pessoa que pega filas pra painel e tal, então assim, meio que cago pra quem vai, o que vai ter de programação dos palcos, né? Então, pra mim, o que é interessante da CCXP é sempre o que tem de stand, né? O que você pode ganhar umas sacolinhas, uns negócios, experiências. E aí, assim, por esse aspecto, eu achei bastante problemático a CCXP esse ano, porque, Warner já tem anos e anos e anos que ela engana as pessoas, porque ela põe uns stands lá e fala assim, gente, tem como agendar aqui no site, não é? Né? Só que você nunca consegue agendar. Então, eu acordei antes das 7 da manhã, a agenda era a porcaria dos stands da Warner, né? Que eles falavam que abria 7 ao meio-dia. E simplesmente o aplicativo com erro, o aplicativo uma bosta. E aí você chegava lá, tinha um stand vazio da Warner, você tirar foto no carro da Furiosa, e que as pessoas diziam, não posso liberar se você não agendou, não tem o QR Code. Então, assim, boa parte dos stands já estava comprometida por conta disso, né? Daí o Prime, eu acho que o Prime estava bastante dominante lá. Ele tinha uns stands que você conseguia, entre aspas, agendar na hora, né? Tipo, chegando lá. E aí você tinha uma pulseirinha especial, se você fosse assinante do Prime, não sei o que e tal. Então eles tinham ativação do Fallout, foi o que a Erika foi, tinha uns The Boys, isso aqui, tipo, tava bem grande a estrutura. Só que a mesma coisa, a gente chegou na CCXP um pouco depois dela abrir e já tinha esgotado tudo, com exceção de basquete e futebol, né? Então, um pouco difícil fazer isso. E por que vocês não foram participar do basquete e futebol? É, porque a gente queria coisas de sério. Se for esporte, eu vou no grupo logado, tá sempre bombando. Mas o que eu consegui, e foi muito legal, foi o... Tinha 5 atrações do Rebel Moon, né? Que, assim, a Netflix realmente fez. Eles tinham lá na porta do stand, assim, qual o horário que abria para as atrações, mostrava os sites, fazia o cadastrinho. E, de fato, a gente chegou, tipo assim, 10 para as 4 lá, o negócio abria às 4. E eu consegui agendar 4 das 5 atrações. Então, foi o bar, que a gente pediu um drink lá, que ganhava copinho. Aí tinha a nave, que a gente ia tirar umas fotos lá com os bichos. Tinha um pássaro lá, que você ia também fazer uma experiência sensorial com ele. E a quarta atração eu esqueci, mas eram 5 e deu pra fazer bastante coisa. A feira em si, eu achei que tava menor do que ano passado, então, assim, acho que talvez por estar tudo muito concentrado, né, então tinha um grande stand-up da Globoplay, grande e tal, eu acho que eles passaram a parte do castelinho medieval, que antes era no meio da feira, eles passaram lá pra aquela área onde costumava ser creators, jogaram os creators uns palquinhos pra cá e pra lá, com muita coisa de ação grande, assim, do Brasil, Fanta, né, essas arenas, esses juntanos, uhum. E o Arsalei parece estar bem organizado, né, eu não consumo, mas a Amanda que consome bastante, aliás, não consumo vírgula, fui com a Amanda no stand da Ilustra Lu, né, comprei minha versão física de Arlindo, peguei autógrafo com ela, falei que eu chorei na cena da mãe, de Arlindo e tal, coisa, né, mais legal do mundo, e a Amanda fez a festa lá, comprando os adesivos, botam tudo, e Taylor eu sei que aproveitou bastante também, que a gente inclusive encontrou Taylor por lá. Mas o grande destaque da CCXP, né, foi o anúncio aí da temporada de Férias com Ex América, né, que tiraram a foto. Sim, maravilhosa! Aliás, as coisas da Paramount estavam maravilhosas, porque não tinha fila, dava pra você ir na passarela da Drag Race, tava pra você tirar fotos de férias. Tinha o Dia TV também com o cenário da blogueirinha, icônico, né, então acabou sendo mais legal essas coisas. Que você pequenas. Tirou foto. Tirei pra blogueirinha. Nossa, aí acabou com Soares. Esses lugares pequenininhos, assim, acessíveis, foram mais legais do que os stand grandes, né? Porque, assim, eu queria ganhar essa cola da Warner, queria. Tinha uma de Duna belíssima, tinha da Furiosa. Aliás, o povo que fez a experiência da Furiosa, fiquei com pena, né? Porque a experiência era pintar a cara, o olho, aquela faixa preta da Furiosa. E as pessoas passavam o resto do dia com a cara toda cagada, só pra ganhar essa cola. Uhum. Né? A gente viu várias pessoas, inclusive, fora da CCXP com essa cara, Furiosa. Jesus amado. Mas, assim, foi aquilo. A gente chegou... Um pouco depois do meio-dia. Acho que as meninas foram embora umas 6. Não sei se o Taylor curtiu mais o primeiro dia, que sei que o Taylor foi 2, né? E a gente, umas 7 e pouco, já tava vazando também. Foi comer nosso Taco Bell de lei com a Mary. Mas acho que é bem o que eu falei ano passado. Assim, um dia tá bem o suficiente. Porque, assim, o Henrique até comentou: ah, como a gente ficou até um pouco depois, a gente poderia ter ido no domingo. Mas eu comentei: não sei se a gente ia conseguir ver algo no domingo que a gente não viu na quinta, né? Porque o stand já tá muito mais cheio, né? Acaba que a quinta é dia mais vazio. Então foi muito melhor nosso domingo, que a gente saiu com o Sasso pra comer, foi no almocinho, vi o filme do Asa, né? Maravilhoso, uma grande experiência. Glorioso, né? Exato, foi no Mac Mill, então, né? Foram vários eventos maiores que a CCXP, fora o karaokê, né? Foi. Exato, nossa celebração de 10 anos também, né? Menino, no dia do karaokê, que a gente nem sabia, chegou a indicação de todo mundo, 10 anos atrás, karaokê. Exato, bombamos muito, gente. Na verdade, cantando. O karaokê, ele tem mais de 10 anos, porque não tá computado o primeiro, né? Aquele que o Facebook lembrou foi o segundo, que o primeiro Sim. foi uma versão bem micro, bem pocket, mas a gente considera segundo aí como grande evento da moçada. Eu lembro que nesse segundo, eu decidi ir no dia, peguei um ônibus aqui no Rio, cheguei, participei e voltei de ônibus. Você foi muito guerreirinho. Exato. Faço isso hoje em 2023? Jamais! Jamais! Inclusive, pra explicar pras pessoas assim também, que a gente não fez o Carolcast, né, com gação ampla e tal, porque foi um negócio super assim. A Lei Barbieri deu um empolgado na galera nos últimos dias pré-viagem, né, criou um grupão, falou reservei a sala e isso, paguei o sinal, vocês me pagam a caipirinha. E aí a gente fez uma grande junção logadores lá, né, tivemos aí a presença icônica especial de Denise e Laura, né, duas grandes amigas e rivais. Quem tava lá sabe. Irmãs Barbieri com tudo, né? Camis e Ale com seus respectivos noivos. Diogo Pacheco cantando seus rocks como sempre. E a gente lá que fez o número de Mamma Mia, né? Pra anunciar a nova temporada. Fizemos. Se vocês vão ver esses vídeos, acho que não vão ver, não. Será que não? Ai, amigo, será que vão? Será que tinham algum circulando no grupo aí que eu soube? Mas bem assim, bem pouquinho, né? Tivemos você e a América fazendo Faz Gostoso, né? Uhum. Já que a Madonna pode estar vindo pro Brasil. A gente já fizeram aí esse pré, né? Mas achei que não, né, amigo? Mas melhor não. O número de Mamma Mia, inclusive, dava vários spoilers da situação do logado. Uhum. Que tem o Here We Go Again, né? Tem a parte da traição, loucura. Apesar de que eu fui enganado, eu achei que seria Dancing Queen. Porque na hora que eu falei com você, eu falei, vamos Dancing Queen ou Mamma Mia, e você empolgou o Dancing Queen, só que os meninos estavam muito vidrados no Mamma Mia. Aí você não acompanhou a mudança da maré. Ah, tá. Saudade bateu, foi que nem maré, né? Sim. Mas assim, gente, MVP do Carolcast, coisa não. Na canção Festa do Tatu, né? Que ele cantou. Meu com a Deus! Ale. Que momento. Tava assim, a Lei Camis dançando o Anahie de um lado, Amanda garantindo vocal e o Zanon fazendo um country jamais visto antes nessa desse país. Sim. Foi incrível. Foi tudo na minha carreira. Foi maravilhoso, maravilhoso. Mas eu gostei do nosso tempinho em São Paulo. A pena que foi curto, né? A pena que foi pouco. Foi pouquinho, mas São Paulo finalmente parou de chover na época que a gente foi, né? Pra dar uma... Graças a Deus. Uma ameaçadinha. E Tata ficou nosso vizinho dessa vez, né? A gente tava ali na mesma rua, mesmo bairro. Foi incrível isso. Quase fiquei desalojado, né? Foi, gente. Tata chegou... Vou contar pra vocês a barra que ele passou. Você chegou aqui umas 10 da manhã? Umas 10 da manhã, por aí. Aí demorou uma hora e meia pra achar um Uber, né? Quando chegou, a gente decidiu almoçar. Então a gente foi, né? Ele deixou a mochila lá nos quartos, a gente conseguiu, né, comer um galetinho e tal. E aí, falamos, beleza. Só você, né, pegou as coisas dele, rumou pro hotel. Aí a gente deu mais um tempinho e falamos, acho que a gente foi no cinema ver Dante. Foram ver o Dante e o menino. Que inclusive, se você soubesse o que ia passar, você teria ido com a gente. Porque você é melhor que passar, melhor que passou. Sim. E aí, no meio, assim, Sassi já tinha me dito que estavam tendo problema com a reserva, brincou, será que o seu alojado tá falando? Não vou fazer isso, né? E aí, quando a gente já tava indo pro shopping, ainda tava nessa barra, Sassi esperando essa recepção desse lugar. Eu fui assistir o filme preocupado que o menino ia conseguir, a gente já tava conseguindo ver no plano B, assim, tal, só que sua reserva já tava paga, né? Só reserva. Exatamente, como... não era aquele negócio assim, esquece essa merda aí e vou embora, né? Já tava pois paga. É. E aí, ele me mandou a mensagem que tinha conseguido entrar, 5:00 PM. Então, pense num guerreiro mesmo, olha. Esse ano, quase 5 horas esperando pra eu conseguir entrar no bendito do quarto, gente. Isso que ele estava trabalhando. Bom, tem essa, né, que eu tava trabalhando ainda. Ai, graças a Deus. Obrigado por tanto powerbank que me fez. Consegui usar meu celular sem acabar a bateria, né? Sem menor condição. Mas foi bom, gente. Uma pena que é só uma vez no ano, né? Mas já temos aí a data desse CXP do ano que vem, né? Que vai ser no primeiro final de semana, né, de dezembro, acho que de 5 a 8, né, se eu não me engano. Isso. Por aí, 5 a 8. E no ano que vem, diferente, vai ser o Primavera Sound, né? O Primavera Sound vai ser no final de novembro. Vai ser, acho que 30 e 31, ou 30 e 1º. Então talvez esteja menos caro, né, São Paulo como um todo. Exato, porque fomos pra São Paulo no final de semana, que era CCXP, Primavera Sound, Numa Nice e Mundial de Skate. Só isso tudo que tava acontecendo. Aí. Né? Só. Recuperação de Natal, que não sendo vencedora de 2021, tá, mesmo? Porque a desse ano tava um pouco melhor que a do passado, tinha a área ali da Boticário e tal, mas no geral... Não, entregou, não serviu decoração de Natal. Eu sou. E a todas as pessoas. Você é sommelier de decoração de Natal. Entendido. Né? Entendido. E as pessoas que foram a CXP, eu sei que Mônica conseguiu encontrar com o Taylor, né? Se você não encontrou com a gente, não fique triste. Quem sabe em 2024 a gente não se esbarra por aí, né? Ou fazendo alguma tour aí também por algum lugar nesse Brasilzão de a gente se encontrar. Senão a gente se vê na CXP do ano que vem, em December, né? Encontrei Lily Krug lá também. Puxei ela do. Verdade. No meio do corredor. Verdade, verdade. Mônica encontrou o Taylor. Mas infelizmente não conseguimos encontrar a Dani, né, e sua filha que estavam lá. Mas vem aí, gente. Mas é o ponto de encontro. É porque, se eu não me engano, Dani. Eu acho honestíssimo. Eu acho honestíssimo. A gente estuda o mapa mais perto. Sair. Sim, quando estiver chegando mais perto da CXP, a gente vê pra marcar direitinho ali. Ou marcar um lugar pra todo mundo poder se encontrar. Todos os logaders, né? Todo mundo aí que quiser. Obviamente, né? Porque não são obrigados também. Te marco um horário. Amo! Meet and greet, né? Da Carol Moreira. Garoto, para com isso. Mas eu vou ter que ficar com os empregados? Pelo amor de Deus. Não quero. Tá confundindo a fofoca. Não tô confundindo. Eu tô fazendo um mix, entendeu? Entendi, o mashup, né? Exato. Que aí ninguém pega as coisas. Entendi. O que mais temos aqui, menino? Jornal Nacional. Acabou de confirmar aí, hein? Luísa Sonza no Rock in Rio 2024, hein? Olha aí. Agora sim, hein? Coitada da Nath. Nath tá chorando já, triste, falando assim. Ai, será que o João vai ser no dia do Ed Sheeran? E a gente, vai ser sim, amigo. E ela, não, pelo amor de Deus, a gente. A gente, ah, fica tranquila, amiga, não vai ser não. E aí, no fundo, assim, vai ser sim. Tadinha da Nath, cara. Ai. Força, Nath, vai dar tudo certo. É, manda foto pra mole se ele for no mesmo dia. Sim, exatamente. Mas, Leonardo Oliveira, você disse que queria falar sobre o final de Loki que o senhor assistiu, né? Você assistiu aí o final de Loki. Hoje eu tô muito time travel, né? Falar de Loki da corrupta. É verdade. É verdade. E como é que foi pra você esse season finale de Loki, né? A segunda temporada, pra mim, ela é morna, né? Já até disse isso aqui alguns episódios atrás. Acho ela meio morninha, mas o season finale, particularmente, eu acho ele bem bom, né? Sim. Bem. É, eu acho que assim, eu não, diferente de várias outras coisas que eu vou dar opinião, eu não sei como eu teria feito, né? Pra chegar até ali. Porque realmente muita coisa da temporada converge nesse final, né? Sim. Mas é um final que, de certa forma, me deixa a sensação de poderia ter sido um pouco mais ágil o caminho até ali. É, novamente digo, não sei como. Porém, eu acho um ótimo final, inclusive, de personagem. Se o Loki não fosse aparecer nunca mais no MCU, o que eu duvido, que eu acho que vai ter um reencontro com o Thorzinho aí. Eu acho que foi uma bela forma, assim, de encarar a trajetória dele, porque, né, tem toda essa coisa de ele sempre ter querido ser um rei e não ter bem os meios em Asgard, mas ele é realmente obrigado a se tornar essa entidade aí do tempo, né, no lugar de do Kang que permanece. E eu achei que foi de uma forma bastante inteligente. É uma coisa, se você parar tá, assim, na lógica, não faz muito sentido. Mas eu acho que eles conseguiram construir de uma forma que você, né, porque aquele que permanece fala assim, ó, é confortável pra vocês que eu esteja aqui no fim de tudo, né, porque só eu posso prevenir que certas coisas aconteçam. E a gente vê com essa habilidade que o Loki foi ganhando no curso da temporada, que o único jeito de ele se colocar ali, né, dele fazer esse sacrifício de uma forma eficiente era ele tomar esse lugar do Kang, né? Então a gente vê as ramificações no final, né? Se entrelaçando ali com ele, a coisa dos galhos do negócio. E o visual dele é muito legal. No fim. E eu achei realmente deram um sentido muito bom pra relação dele com o Morbius. Como que é o nome do cara? Mobius, é. A relação deles, assim, a cena quando volta, né? A hora que eles se conheceram, começaram a conversar. A própria relação do Loki com a Sylvie, que eu não gosto muito por conta da Sylvie, que eu acho atriz ruim, mas eu acho que eles conseguiram dar um sentido bacana. E aí, né, essa coisa do timeless seu que tava sempre, né, errando, fudendo o experimento, porque na verdade tinha que ser o Loki, e o Loki tinha que fazer coisas que ninguém imaginava. Achei que foi muito bem colocado e muito bom também com a desculpa que eles deram de, tipo, ó, tamo controlando os variantes Kang agora, então tem a desculpa perfeita pra tirar Jonathanzinho da história, não precisa se preocupar muito. Eu achei realmente, e acho que pra coisa da tragédia do personagem, né, tudo que ele era antes e o que, é que ele teve que virar foi realmente muito bom. E ele, no fim, virou um deus, né? Não da forma que ele queria, mas da forma que precisava. Mas virou, né? E você não quer falar mais nada de Joaquim? É que eu já tinha falado, né? Você tinha falado? Falei, deve ter sido. É porque eu acho que na semana que a gente falou de As Marvels, a gente não falou de Loki. Eu acho que eu não tivesse falado depois. Não, falei. Eu gostei bastante do final. Gosto dessa coisa dele ser ali agora a pessoa... A cola do Glee Club das linhas temporais, né? E o arco de evolução do personagem, pra mim, foi o mais interessante, sim, né? Que a gente realmente viu uma evolução desse personagem nesses episódios e ele entendendo o que era necessário fazer, porque antes disso ele tenta 1 milhão de vezes, né, fazer com que o Time ele passe lá e coloque a peça na máquina pra tentar recuperar o fluxo temporal, e ele vai vendo que não dá até quando ele entende que algo diferente vai precisar ser feito. E ele não hesita em fazer. Eu achei. E ele passa anos aí, né, virando um grande especialista, um grande mousse em ciência de engenharia cibernética. Um grande mousse, eu amo. Grande. E eu acho legal você pensar assim, ele tinha esse grande medo de ser solitário, como ele acaba sendo no final, e ele também pensando pelo lado vaidoso, ele se torna um rei sem súditos, né, sem palco, assim, então é um negócio bem triste. Exatamente, e você vê essa tristeza ali no olhar dele, né, no final da temporada, vê, tá a mesma coisa. Sim. Mas aí, você acha que Loki voltará? Cara, eu preferia que não. Preferia que não. Acho que a gente já chegou a esse momento. A gente resolveu as linhas temporais. Então, acho que, já que a Marvel tá fazendo tantas mudanças no conjunto, no contexto do seu universo, acho que é um bom momento pra deixar de lado isso, sabe? Deixa de lado e aí focar em outras coisas, em outros momentos. É, mas outros é que personagens. Eu acho que vão querer que ele conheça a sobrinha, né? Será? Alô? Sei. Eu acho que o próximo filme do Thor, inclusive, nem vai ter essa filha do Thor, não. Ah, eu acho um pouco difícil livrar dela agora. Porque falaram que vai ser um filme mais dramático, né? Um filme bem diferente do que foi o que o Taika fez. Devia nem ter esse filme, né? O qual? O quinto ou o quarto? Não, o quarto eu amo. O quinto não precisa. Pode pôr o Thor em Avengers Doctor Doom. Avengers Doctor Doom, é verdade. Nosso novo vilão. É, porque Kang Dynasty vai virar Doctor Doom. É, tá rolando aí o julgamento do menino, né, nesse momento, tá? Aqui tá rolando. Nesse momento? Não, nesse momento, né, nessa época agora. Entendi, nessa era. É, nessa era de 2022. Mas, e aí, menino, Doctor Who's aí especiais... De fim de ano, né? Especiais. Um Doctor. Especiais que estão no Disney Plus. E as 13 temporadas vão chegar no SBT Flix aí, né, menino? Loucura. E aí, Nen? Conta pra gente. Você que assistia o Doctor Who. Então, menino, só pra dar um contexto aqui, acho que pra você e pra alguns ouvintes que não são Whovians, o que acontece, né? Doctor Who, tivemos um reboot aí. 2019, com o Russell T. Davis, que é um cara muito, muito foda aí de várias séries que as pessoas vieram conhecer depois. Então, ele teve aquela do... Ai, gente, como que é o nome daquela série dele? Ficou muito famosa. Ele fez isso assim, Years and Years, né? Que ficou muito... Ele é de Queer as Folk também, Cucumber, várias coisas de viado, assim, ele fez. E aí, o Russell T. Davis recomeçou a série, rebootou aí com... O Christopher Eccleston, que foi o primeiro doutor, né, da fase moderna. Daí veio David Tennant, que é o queridinho da moçada, né, da segunda à quarta temporada. E ele retoma, inclusive, é uma história que ele terminou ali no fim da quarta temporada com a Donna Noble, né, que é a Catherine Tate, possuidíssima, maravilhosa. E aí depois vieram, né, as Eras Moffat com o Matt Smith, veio... Aquele cara chato que parece o House. Aquele, né? Esqueci o nome do homem. Ai, gente, matou muito, muito feio. Que pegou depois, ainda como pá. Depois de quem? Depois do? Depois do Matt Smith, veio o Peter Capaldi. Peter Capaldi, exato. Que ainda era como pá. Aí, se eu não me engano, veio o homenzinho que fez as temporadas da Jodie, né? Que todo mundo critica, sim, bastante pelos roteiros. E aí ele entregou de volta pra Russellzinho. Então o Russellzinho pegou esses especiais aí. Pra, basicamente, né, dar um fecho na história da Donna. Porque quem que é a Donna? Ela é uma... É a terceira companion do Doctor, né? Teve a Rose, a Martha e a Donna. Então, a Donna foi a última companion do Dave Tennant, né? Que é a grande marca dessa série nova, assim. Acho que, apesar do Matt Smith ter sido bem querido também, o Dave Tennant é a cara dessa nova era. E aí, o que aconteceu no fim da quarta temporada? Eu não vou lembrar a ciência por trás do negócio, mas foi o seguinte: a dona, ela era uma humana normal, né? Até bem ordinária, como ela mesmo comum, que ela meio que vira uma entidade no final da temporada, uma mente, tipo, comparável à do Doctor, que é a Dr. Dawn. Então, ela tem toda essa quantidade de informação na cabeça dela, no final, ela ajuda a resolver o problema e tal. Mas o Doctor chega à conclusão de que se ela mantiver essa memória do que rolou, né, com eles até então, ela não vai aguentar o tanto de informação na cabeça dela, ela vai morrer. E aí, o fim da dona na série até então, né, que foi em 2008, ela esquece tudo que ela passou com o Doutor. Então a família dela lembra, né, ela tinha um avô lá que era brother do Doutor também, a mãe dela e tal, eles sabem tudo que a dona passou com o Doutor, que ela viajou na TARDIS com ele e tal, mas eles não podem nunca contar pra ela, porque se ela tiver qualquer lembrança dele, ela vai desencadear todo esse processo do mal aí da entidade na cabeça dela. Então ela acaba se tornando essa pessoa que sente um vazio, né, e não lembra o porquê, vai viver uma vida normal e tal, ela ganha um dinheiro quando o Doctor vai embora e tal, mas ela acaba se tornando a pessoa comum que nunca vai ter nada de emocionante na vida dela nível aventuras espaciais, né? Então esse é um final que os fãs sentiram muito na época, apesar dele ser muito bonito, muito dramático da forma como é colocado. E aí, da era da Jodie, eu não vi o episódio, mas aparentemente ela foi uma grande surpresa que ela virou o Tennant de volta, né? Então tem esse plot da regeneração, que sempre que um Doctor morre, ele regenera com outra forma, né? Então tinha um número de regenerações, eles já conseguiram uma estratégia aí pra conseguir mais regeneração. E aí a Jodie, em vez de virar direto o chute, né? Que vai ser o novo Doctor, ela virou o Tennant de novo. Adoro. E aí quando a gente vem pra esse especial, ele tá sem entender por que ele é esse cara de novo, né? Ele fala, eu fui o da gravatinha, não sei o que, agora eu sou essa cara de novo, por que essa cara? E aí a TARDIS leva ele pro lugar onde a dona tá com a família. Aí ele vê que a dona realmente, né, ela tanto não tá mais nessa vida emocionante, que tipo, a nave espacial que aparece no meio da cidade, ela não vê, ela não tem sangue, todo mundo em volta dela tá sabendo e ela não pega. E aí ela tá com a filha, que é a Yasmin maravilhosa, né, nossa AL de Hasstopper, Yasmin Finney, que é uma, eles falam também que ela é uma menina trans também na história, né, então tem a avó dela tem uma certa dificuldade de entender umas coisas, mas a dona vai educando, e ela super, super pra frente, assim, militante e tal, tipo, eles inserem ela de uma forma bem boa, e ela tá vivendo essa vida achando que ela doou o dinheiro dela pra caridade, bichinho, nem ficou rico pra beber da dona. E aí ela reencontra o Doutor e não reconhece, né? Porque afinal ela não tem a memória. E aí esse primeiro episódio vai meio que mostrando, né, a preocupação dele de, pá, por que eu tô aqui? Por que a dona? Será que ela vai lembrar de alguma coisa? Aí a mãe da dona fica dizendo, Doutor, sai daqui, né? Só fez mal pra minha filha, não sei o que e tal. E aí, menina, a gente tem a introdução de um personagem que é assim, eu vou te mandar até uma foto dele. Aliás, eu vou te mandar o dele, que é o seguinte, ele, quando ele apareceu, eu falei assim, ah, gente, mais um fofinho de Doutor pra vender boneco, uma fofura, né? E aí, esse Meep, ele tá lá no meio dos brinquedos de Yasmin. Yasmin chegou lá e falou, ó, eu quero ser seu amigo, Meep, Meep. E aí a gente descobre, no meio da confusão, que tem, porque tem um monte de criatura atrás do Meep na Terra, nesse momento que o Doutor tá lá. E aí o Doutor fica assim, nossa, mas por que, né? Criatura tão inofensiva e tal. A gente descobre que Meep é o vilãozão da parada toda, maravilhoso, assim, que ele tá lá, ele é tipo o último dos Meep, né? Matou todos os outros, terminou a galera. E ele é uma criatura de dois corações também, né? Assim como o Doutor. E aí o Meep tá com um plano muito mega evil, exterminate todo mundo e tal, que leva o Doutor a uma situação em que ele reativa o negócio da dona, Dr. Dona lá, né, pra ela poder salvar o dia novamente. Só que ele não contava, porque ele falou assim, ó, a partir do momento que a dona lembrar de mim, ela vai morrer. Então, a dona tem um momento ali de catarse, de lembrar de tudo, e ela pergunta pra ele, quantos segundos eu tenho de vida? Ele fala, sei lá, 5. Aí tem uma cena super dramática que você que já pegou o fim da dona da outra vez fica se cagando de medo de acontecer de novo. E aí a dona cai, falecida no chão, mas não morre. Ah, e tem, antes dela ter o surto em si, ela repete várias vezes assim, binary, binary, binary. Como se ela estivesse, tipo, falando um código. Aí depois que você vê que ela não morreu, porque eles fazem a firula da vez, a pirueta, você descobre que ela dividiu um pouco do poder que ela tinha com a filha. Então eles mostram que a Yas, quando era criança, todos os brinquedos dela eram vilões do Doctor, então ela já tinha uma memória escondida, assim. Aí eles dão a explicação doctoresca lá de Fala, né, passou o gene adiante, não sei o que, então elas meio que estavam dividindo essa entidade. E aí, enquanto ela tava falando binary, a filha tava falando non-binary. E aí, a grande crítica dos novos fãs de Doctor Who, né, que falam Doctor Who virou lacração. Ah, agora pronto. Tá falando de não-binário, sendo que, assim, Doctor Who sempre foi muito progressista, né. E aí, eles fazem um negócio muito legal também, que quando as duas dividem o poder, aí, né, resolvem a situação por enquanto e tal, porque Russell T. Davis sempre vai plantar um mistériozinho, tá vindo aí. O doutor fala assim, pô, mas vocês ainda têm o poder dentro de vocês e é uma coisa que vai destruir vocês ao longo prazo e tal. E eu não sei o que fazer, né? Porque mesmo estando dividido, a sobrecarga que a dona teria foi evitada, mas vocês não podem continuar com isso. E aí é muito legal a fala que eles botam. É muito simplista, com muitas coisas que o doutor põe, mas é legal porque eles falam pra ele assim, você como mais uma encarnação masculina do doutor, não entenderia mesmo o que a gente já sabe, né? Talvez se fosse a sua encarnação anterior, que era Jodie, ficaria mais simples. Aí elas falam assim, a gente tem uma forma de se livrar do poder. Aí ele fala, qual é? Aí ela fala assim, é só let it go. Tipo assim, não preciso disso, não, sabe, não faz parte. Aí elas literam o poder. É como se fosse, sabe, tipo, só a mulher entende que essa posição, esse negócio, essa força que você tá, sabe, não precisa. E aí ela se desfaz. E aí, antes da doutor começa a se despedir e tal, ele fala assim, queria muito ver o cara que era o avô da dona, né? Que eles falam que não morreu, não sei o que e tal. Aí ele chama a dona pra andar na tarde uma última vez. E aí a mãe fica assim, não, já deu merda demais, minha filha deu pra você e tal. Ele, não, vai rapidinho aqui. Aí deixam a família pra trás e entram na tarde. Aí eles mostram a tarde como tá agora e tal. Você sabe, a tarde é a cabine, né? A máquina de sim, cabine telefônica. E aí a dona fala assim, engraçado. Ele oferece um café pra ela e fala, sabe que quando eu perdi meu primeiro trabalho, não sei o que que tal, foi porque eu derrubei café nas coisas. Imagina que engraçado isso acontecer de novo. Aí ela vai e derruba o café. A Tarsis começa a entrar em pânico. E aí acaba o último episódio com a Tarsis toda louca. E o doutor dizendo, a gente pode ir agora pra qualquer lugar do espaço do tempo. Aí, aí tipo, eu não sei quantos vão ser. Tava até vendo aqui no IMDb. Tá uma foto do doutor e da dona até um episódio 8. Mas eu não sei se vai ser isso ou se eles só estão antecipando já a temporada do chute, né? Eu acho que vai ser uns 4, pelo menos. Eu quero saber porque tem o episódio do Neil Patrick Harris também, né? Então, eu acho que vai ter uns aí. Eu não sei exatamente quantos vão ser, vou até pesquisar. O segundo, ele é um episódio bem Doctor Who econômico, porque ele é só com o doutor e a dona já com a memória e tal. Começa uma piada ele chegando, vendo o cara que descobriu a gravidade, gente, Guilherme Tell? Lincoln? Não, o cara da maçã. Lincoln? Isso, Abraham Lincoln. Eles chegam lá na hora que a maçã cai, e aí eles vêm e falam, menino, você entendeu a gravidade dessa situação? E aí ele era Newton? Depois... Pode ser Newton. Gente, desculpa aí. É Newton. Newton's Law, né? Lady Newton. E aí Newton fala assim, qual que era a palavra que eles falaram? Mavidade. E aí todo mundo começa a falar mavidade depois, porque eles mexeram na linha do tempo de Newton. Mas aí depois dessa visita a Newton, eles vão parar numa nave, que é tipo uma nave no início do universo, antes da criação e tal, onde tem umas entidades que meio que replicam as pessoas, tipo assim, se apropriam de quem você é. Então aparece uma outra dona, um outro doutor, que são com os bração assim, longo e tal, e vão aos poucos se adaptando, né, pra virar o... quem eles querem replicar, e eles ficam meio que enganando os dois no decorrer do episódio, aí vão falando coisas do passado deles e tal, falam um pouco, tipo, do que a dona teve acesso sobre o doutor quando ela, né, virou a Dr. Dona, isso aqui, então eles vão abrindo algumas questões aí sobre o passado do doutor. A gente descobre que ele não é do país que ele achava que era lá, da galera dos Time Lords, então o Russellzinho já tá tentando fazer um novo Inception aí, né, pra gente. E aí, só que esse episódio assim, é realmente bem contido, assim, sobre os dois. É um bom episódio, mas pra mim não foi tão destacado. E ele termina com eles, depois que a TARDIS vai buscá-los e tal, e tem mais uma cena dramática do doutor quase deixando a dona pra trás, mas depois você vê que ele fez de propósito pra enganar a dona fake. E eles vão parar na Terra de volta, né, procurando a família da dona, reencontram o avô dela. E aí ele fala, eu sabia que vocês iam vir salvar. Aí ele salvar porque, não, a Terra tá uma merda, aí a Terra tá sendo invadida de novo. Aí você já fica esperando aí o que vai rolar. Olha, eu vi que são três especiais só, então o próximo já é o E aí eu acredito que depois desse ciclo do Tenant com a dona, que a gente vai descobrir porque que ele virou o Tenant de novo, eles devem dar o start pro novo doutor aí, pra temporada começar mesmo. Provavelmente vai ser isso, que aí vai vir o glorioso, né? Cuti. É, e a gente tava, pelo menos eu tava na expectativa de que a Yas ia ser companion do doutor dele, né? Mas tá parecendo que não. É só participação mesmo. Pois é. Porque já até anunciaram outra pessoa lá que vai estar com ele e tal. Uma pena, porque achei que ia ser uma boa companhia. Mas também a bichinha tá ocupada. É, tô vendo aqui no Glorioso Banco de Séries, né? 11 episódios, considerando essa como 13ª temporada. Uhum. E aí teve 6 episódios em 2021, aí teve 3 especiais em 2022, e aí agora com os 2 especiais, e aí tá mostrando mais um, né, que é o The Giggle, no dia 9. É, que vai ser o do Neil Patrick. Sim. O Neil Patrick vai ser o Mestre, que é um outro Time Lord que já apareceu em outras encarnações aí. E é um grande vilão também, um grande mousse da história do Doutor. Um grande mousse. Grande mousse, eu amo grande. Mas olha, foi muito legal ver, pra ter uma conclusão da história da dona, especialmente. E muito legal ver os dois, porque eu acho que foi uma dupla que marcou muito a série, sabe? Acho que mais que isso, só se eles tivessem botado a Rose também, que é Billyzinha Piper, mas... Entendo que dona era que tinha a história, mas... Se bem que Rose tem o Tenant dela também, no final que ela ficou. Então, acho que dona teve o seu... Vai ter, né, o seu encerramento mais digno depois de tudo que ela passou. Graças a Deus. E o nome da filha dela é Rose. Obrigado. Daí é um grande homenagem. Obrigado. Tá tudo ligado. Touch. Ah, mas tá mesmo, porque Russell tá tendo a chance, tal qual o M. Sherman Paladino, né? De voltar pra sua série que ele criou do começo e fazer direito. Fazer os retcon, né? É. Porque assim, o Moffat, que foi muito elogiado quando ele fez a primeira temporada do Matt Smith com a Amy Pond e tal, ele cagou muito Trial depois, né? Da 6ª temporada em diante, ele ficou numa megalomania sem fim. E os outros showrunners que vieram depois não agradaram tanto. Então o Russell T. Davis, ele tem um jeito mais simplão de levar a história, mas que ele amarra tudo muito bem no final. Então acho que ele vai arrasar, porque ele vai fazer esse encerramento e vai seguir na temporada do próximo Doutor também, né? Então todos estão com expectativas muito altas. É, eu vi que ele já tá confirmado que o Eric também vai, não vai fazer só uma temporada, né? Já vão ser 2 e tal. Ah, é, normalmente cada Doutor fica 2, 3, assim, né? O único que ficou pouco foi o Eric, que fez o primeiro. Depois acho que todos os Doutores fizeram pelo menos 3. E acho que a Jodie, né? A Jodie fez 2 temporadas por aí. Eu acho que foram 3 muito, também. Foi muito criticado no site Face, né? Essa... era dela, né? A bichinha pegou um showrunner muito ruim. Não deu sorte, pobre. É, eu até tentei ver a dela, pela atriz, assim, que eu simpatizo, né? Diferente do Capaldi, que eu não gostava muito. Mas era um companion bem bom, assim, uma história muito genérica. Mas aí conta pra gente o episódio de Neil Patrick, né? Sim. Que esse era, quando eu vi o trailer, esse foi o episódio que eu fiquei mais interessado em ver, o episódio do Neil Patrick. É, eu não sei se ele vai fazer muito sentido separado, não, porque apesar de ser bem standalone, esses 3 estão bem ligados. Entendi. Mas se bem que depois que eu já te contei o contexto da dona, talvez você só embarque. Uhum. É, não, eu até botei aqui na minha lista no Disney Plus pra ver esses episódios especiais, né? O que falta realmente é tempo no momento. Uhum. Que tivemos um final de semana muito movimentado, né? Onde não deu pra ver muita coisa, mas tá tudo certo. Mas eu não vi Doctor Who, mas eu vi o filme da Melissa McCarthy, né? Genie, né? In the Bottle. É. Essa não tá in the bottle, né? Ela fica numa caixa. É in the box. Uhum. Fica numa caixa. Que é filme natalino também. E eu tava vendo que ele é um remake de um filme chamado Bernard and the Genie. E que quem era o protagonista era... Eli Goulding, né? Adoro. Ele... O verdadeiro ou aquele que a Bé achava? O verdadeiro. Eli Goulding, né? Alan Cumming era o protagonista. E ele tá nesse filme agora também, né? Nesse remake. Como o chefe do Bernard, né? Bernard... Uhum. cara que ele trabalha num antiquário e ele é workaholic e ele chega a trocar pra não deixar de trabalhar, ele acaba se perdendo momentos legais com a família, né? Ele perde o aniversário da filha pra poder apresentar umas peças pra um cliente do Alan Cumming, e a esposa dele decide sair de casa, passar um tempo na casa dos pais, e ele acaba encontrando essa caixa, né? E quando ele vai limpar essa caixa, sai esse gênio de lá, né, que é a Melissa McCarthy, ela sai e ela tá quebrando esse paradigma de que os gênios não podem dar só 3 desejos, que os gênios podem dar quantos desejos você quiser. Né? Então ela meio que se torna uma companion dele aí, né, pra ajudar ele a recuperar a esposa e a filha. Né? Ah, ela mesmo vai e ela também vai começando a aprender a vida de humana, né? Então ela vai trocando de roupa, copiando os cortes de cabelo, e assim, o filme em si, ele é um filme fraco, um filme bem fraco, mas eu acho que a Melissa McCarthy, ela só tem feito muitas escolhas duvidosas na carreira dela, principalmente quando ela por causa do marido dela lá, né? Nesse ele não tá envolvido e ela ainda assim tá fez escolhas negativas. Esse filme ele era pra sair no cinema, mas ele acabou indo direto pro Peacock, né? E aí isso já demonstrava um pouco de falta de força do filme. E eu não odiei o filme, mas ele é um filme que ele tem uma hora, sei lá, 1h40, só que ele é um pouco chato, assim. Mas eu gosto muito da Melissa McCarthy ainda, eu acho ela carismática. E ela tendo essas reações, assim, de tipo, ela vai no shopping com o Bernard, e aí ela encontra o sanitizer, né? E ela acha gostoso, aí ela fica comendo o sanitizer, até as bobeiras, né? Ela come o sanitizer, ela se transforma numa árvore de Natal, aí ele fala que ela pode escolher qualquer roupa pra poder se misturar, aí ela vê o cara que tá trabalhando, consertando a energia da cidade, ela bota o uniforme. Então tem essas bobeirinhas que acabam sendo engraçadas, né? E ele vai tentando usar os desejos pra reconquistar a família, né? Obviamente. No final, ele consegue recuperar a família, né? Ele faz lá um pedido, meio que de voltar no tempo. E ele liberta a Melissa McCarthy, né? Do papel de gênia, né? Ele liberta ela. E aí ela acaba se casando com um porteiro do prédio que ele morava. E se torna dona de uma pizzaria, né? Aham, exato. E eles ficam amigos, eles continuam amigos depois que ela seguiu essa vida aí, né? E ele consegue recuperar a esposa e a filha, obviamente. Ele faz o pedido lá pra doar toda a fortuna do Alan Cumming, que o Alan Cumming despede ele, né? Depois de ele ter perdido o aniversário da filha, a esposa ter ido embora de casa, o Alan Cumming despede ele, que fala que ele é um funcionário ruim. E aí, em troca, o que ele faz? Ele pede pra Melissa McCarthy doar a fortuna de 100 milhões de dólares do Alan Cumming para uma instituição de caridade. E eles descobrem quando o jornal vai lá perguntar como foi doar a fortuna de 100 milhões para caridade. E ele fica passado, chocado. Nunca viu. Mas, assim, gostosinho para passar o tempo. Eu acho que esse filme é cara que vai chegar no Prime Video, assim, em breve, né, também. Escondido, não, né? É, escondido. Não ofende, mas também não é um filme que eu possa dizer assim, caraca, é um filme bom, né? Mas eu acho que, por exemplo, nessa pauta aqui, a gente viu tanto filme ruim de Natal, que esse Gil ser o menos pior. Ele conseguiu ser o menos pior de Natal, do filme que a gente assistiu, tá? De verdade. Ele conseguiu ser o menos pior. Porque, olha, acho que a gente pode até começar, já que Zanon não chegou, né? Então a gente pode massacrar o Ritmo de Natal, né? Que é o primeiro filme dos estúdios Globo pra Globo Filme. E eu quero começar dizendo que esse filme, entre aspas, ele tem cara de qualquer coisa menos de filme, né? Ele não tem uma roupagem de filme, não tem uma película, não tem nada. Ele é um especial de TV da Globo que poderia ser um capítulo especial de Vai na Fé, né? Inclusive, até me estranhei de não ser Rosane Schwartzman que escreveu, dirigiu, porque pra mim ficou muito Vai na Fé, né, esse filme. Que a gente tem a Clara Monek, tem o menino que fazia o Benjamin Jovem, né? E tem Thaís Araújo, né? O que acontece? Temos aí... Tem outro menino que era o Namor de Cirilo, né? Tinha o Namor de Cirilo, verdade! Verdade, Namor de Cirilo. Butier. o GLS, né, que queria muito namorar Cirilo. Quando namorou Cirilo, decidiu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem Milene, né, que é essa funkeira maravilhosa, incrível, sensacional, com a sua música Sentada Mortal, né, viralizando aí nas trends do TikTok, e ela acaba conhecendo o Dante num baile funk. O Dante, que ele toca violoncelo, né, violoncelo? Ou violino? Violino. Violino. Violino, toca violino, e ele é todo daquele... Ele é todo daquele jeito que acha que funk não é arte e tal, nananã. E ele acaba se apaixonando perdidamente por Milene, né? Então a gente tem essa sequência aí de dele com aquelas cuequinhas sleep, né? Uma sacola gigante, né? E aí desenvolvendo esse relacionamento com Milene e tal, nananã. Passam-se 7 meses, chega a época do Glorioso Natal, e Milene fala assim: meus pais estão indo pra Orlando, eu vou estar sozinha, e eu queria saber se você quer passar o Natal comigo na minha casa na Serra. E ele fala: pô, já é, firmou pra caralho. Nisso ele decide que ele vai pedir Milene em casamento, né, compra as alianças e tal, nanã, e eles vão pra casa na Serra, né? Então, assim, vai ter tudo pra ser o Natal perfeito. Até que a família de Milene volta, porque não conseguiu, teve uma nevasca, alguma coisa assim, né, não conseguiram embarcar. Furacão. Furacão. E aí eles decidem ir pra casa da Serra também, pra poder passar o Natal. E até então tá tudo, né, na medida do possível. É, eles flagram Dante pelado na câmara de filha. Pelade. E aí, menino? Aparentemente, tudo se resolveu, porque os pais de Milene, né, Barbatana, MC Barbata, né, e a mãe da Milene, que foi a primeira mulher fruta, mulher Damasco, né? Mulher Damasco, a primeira mulher fruta do universo. Então eles são, assim, populares, né, irreverentes, nananã. E Milene, poxa, fica assim: pô, minha família tá aqui, né, a minha família tá aqui, por que não trazer a família de Dante pra também, né, desfrutar desse momento gostoso? Sendo que Dante havia mentido para sua mãe, dizendo que ia trabalhar, tocar em São Lourenço, que ia tocar em numa orquestra, na filarmônica, né, ia tocar, e acaba que acontece que Milene liga pra ela, e aí a gente vê este furacão chegar, que é Thaís Araújo. Gente, né? Thaís Araújo possuída. Ela tá possuída. Mas fala, Nen, o que você gostou desse filme, né? Que aí vai começar o choque de mundos, né? Porque a Thaís Araújo, ela é pianista, ela toca em concertos, ela é toda snob, e ela é jogada nesse universo do funkeiro, que ela fica passada, chocada, nunca viu acontecer. Menino, eu gosto da proposta do filme em si, né, desse conflito de famílias, choque de culturas e tal. Inclusive, gosto mais dele mais pro final, quando começam as cenas mais dramáticas, da Thaís falando, né, que as músicas de Milene é só bunda, e Milene faz um barraco, aqui, tipo. Mas a montagem do filme é muito esquisita pra mim. Eu lembro quando você comentou lá no grupo: ah, não parece um filme, não sei o que. Eu nem achei que fosse por conta de imagem tanto assim, porque eu realmente estranhei o jeito que a história aconteceu. Porque, assim, o filme não é um musical no sentido, tipo, tirando Sentada Mortal, que do nada entra um clipe também, no meio, entre duas cenas. Ele não tem músicas originais, mas ele é um filme que, assim, ele acontece uma ceninha que duas falam, aí vem uma montagem assim. Aí você fala assim: beleza, uma montagem pra um momento de decoração, do que seja. Mas eles começam a repetir isso demais. Então é tipo assim: duas falas e uma bate funk e uma montagem. Aí tem mais duas. Então, assim, o início dele todo parece que a gente precisa cumprir uma minutagem aqui. Então a gente vai ficar enfiando música até não poder mais, sabe? Aí isso me tirou um pouco. Mas pro final, eu acho que eles resolvem um pouco esse problema. O filme vai fluindo um pouco, tem umas piadinhas aqui e ali. Mas, no geral, ele parece uma sucessão de sketch. Você vê que o começo é só o casal. Eu gosto da montagem ali também do casal, né? Ah, me apego. Ah, eles vão se ver, eles já estão morando juntos, não sei o quê. Mas, não sei. Aí eles enfiam um romance entre a assistente de Thaís Araújo e o Michael, né? Que é uma boa chance de ver esse menino sem camisa sempre, né? O Tchê. Inclusive, mas a primeira cena também tá de sunga, né? Ah, é maravilhoso. Mas também não vai pra muito isso aí. E eu achei a atuação da Monezinha um pouco esquisita. em um momento. É, porque era pra ela ser, eu acho, mais solta, mais tal, por ser funkeira. E ela tá o tempo inteiro naquela vibe Kate, tipo, anos 15, assim, ai, gatinho, não sei o que, sabe? Tipo, eu senti que ela era pra ser meio Kate e não era. Não sei se ela tenta diferenciar isso. Eu achei que ela tava um pouco Kate, assim. E nesse filme, como ela tem algumas cenas, assim, né, mais pro final, que são um pouco mais dramáticas, junto com a Thaís Araújo, e tu vê que a gata, ela não tem o estofo pra segurar uma cena dramática, né? Em Vai na Fé aparecia bastante isso. Toda vez que ela tinha uma cena um pouco mais dramática, era bem difícil. E aqui no filme também é complicado. Uhum. Porque, assim, eu acho que todo mundo, assim, o pai, a mãe lá, Ilha Damasco, Barbata, eles estão, assim, entregando o que se espera, né? Só que eu acho que a Thaís Araújo, ela tá num outro nível, assim, sabe? De atuação. Ela é diferenciada. Gente, eu amo quando ela fala assim, eu já conheci uma mulher fruta antes, Marília Feira. E aí quando ela vai jogar os jogos da Xerais com ele, ela fala Vivaldi, e ele fica assim, quem é essa pessoa? Não, e o Fagote, né? Uhum. Ah, Pagode? Não, Fagote. Não, Fagote. Ah, achei que agora ia ter que chamar de Zeca Fagotinho. Filha da... Eu acho que o filme tem boas sacadas, mas é isso que você disse, assim, tipo, o pai, por exemplo, eu acho que ele segura ali na comédia, né? Como é que é o nome? Pindaíba? Barbata. Barbata. Ele tem uma cena dramática muito boa com a Thaís na hora que ela começa a falar mal da música e tal. E ele fala assim, essa música comprou tudo isso daqui. Uhum. Se minha família tem qualquer coisa. Tipo assim, ele segura bem. E eu acho que a menina Katezinha não tanto. Eu acho que faltou torcer pro casal também, porque... Faltou torcer pro casal. Eles estão nesse conflito, não sei o quê. Ai, fiz uma música pra você, mas não sei se comprei muito. Sabe? Eu acho não, que... e ainda tem isso, né? Porque eu fui vendo, eu vi esse filme parcelado, né? Vi ele em 3 vezes. E ele é um filme relativamente curto, né? Tem 1h36. E assim, eu tava vendo a última parte e faltavam, sei lá, 15 minutos, talvez menos, pro filme acabar. E ainda não tinha acontecido o conflito do filme. É, a divisão dele é esquisita. Tipo assim, e eu entendo que, gente, não quero fazer primeiro, segundo, terceiro, tempo certinho, beleza. Você tem como dar uma inovada até dentro da fórmula. Mas ele é um negócio que, assim, ele demora pra começar. Eu acho que até as famílias entrarem no filme é muito do casal ali no nada. Uhum. E aí ele tem piada. E aí você fica assim, tá, mas o filme vai andar pra onde? E aí ele, no finalzinho, faz tudo. É, não, assim, essa parte final em que ela expulsa ele, que ele vai embora e que a Thaís Araújo vai atrás dele, é tudo tão abrupto, é tudo acontecendo uma em cima da outra, que você não compra, sabe? Você não compra o que tá acontecendo. É, tipo, ela tá brigando pra caralho com a família, de repente ela vê a moça e já vai atrás, ai, meu filho, não sei o que, aí Feliz Natal, me lembra. Ah, choro. Mas assim, gente, mas isso tudo aconteceu muito pouco tempo. Uhum, exatamente. É, porque assim, até antes dela ir atrás do Dante, tipo, a mulher arrasou com a vida da família inteira, nananã. Aí só porque ela leu o papelzinho amassado da música do Dante, ela já vai, ai, minha filha, desculpa, errei, porque você sabe como é uma mulher preta, eu precisava me impor. Porque me apontava coisa... Ah, é isso, gata? 5 minutos tu mudou o teu conceito de vida inteiro? É, eu achei... Cheguei explodindo. De repente, até a família ter tido uma conversa com ela, mas assim, ela sabe mais do que ouvir essa música. Exato. Acabou sendo, assim, muito, muito abrupto, assim. Gente, precisamos... concluir, entendeu? Precisamos concluir. Só que fica escroto, porque é do mais absoluto nada essa mudança. Porque a mulher tinha acabado de falar que eles eram baixo, que sucesso e qualidade não andam juntos. Tinha sido um inferno, entendeu? E aí, em 5 minutos, tudo se resolver... É um pouco chato. Eu acho que, assim, ou ela não tivesse chegado aí, extremo, falar, ah, não quero... Família de panqueira, podia ter ficado ali meio pedantinha, mas sei lá, enfim, apoiar um pouco as escolhas do filho e ter uns probleminhas no meio, ou ter algum motivo pra essa virada tão brusca, porque realmente, assim, ele só apresenta o pior lado dela mais pro fim, né, dela falar isso tudo, tanto que Milene fica revoltada nesse ponto, e eles apresentam e já revertem de cara, então acho que faltou uma escolha do ritmo mesmo, né, ritmo de Natal. Pra o filme também funcionar. Exato. Eu acho que eles perdem tanto tempo com outras coisas dentro do filme que, pra conclusão, que você poderia despender um pouco mais de tempo, fica faltando. E aí acaba sendo tudo isso muito, muito, muito abrupto, pois sabe? É. E aí eu fico assim. intenso, né? E eu não gosto, não quero ser mais só o enjoado que só reclama das coisas, né? Mas pra mim foi muito difícil terminar esse filme assim, né? Porque, bom, o filme é super curto, eu fiquei aí vendo em três parcelas, sabe? Que em qualquer outro momento eu teria visto super rápido. Mas eu acho que as escolhas, assim, são ruins, né? Vai ter o próximo filme da Globo Filmes, né? Vai ser o da Dona Lourdes, né? Vai ser da Dona Lourdes, do Amor de Mãe, né? O spin-off do Amor de Mãe. E eu acho que vai ser ruim também. Eu acho de verdade que dava pra pegar esse roteiro e alguém com um olhar de, gente, vamos só pensar melhor em tudo que acontece aqui, cortam as coisas, adicionam as outras, sabe? Tipo, acho que pra chegar na premissa da família tinha como ser um pouco mais rápido, e a partir daí desenvolver um pouco mais essa dinâmica mesmo contar isso. Sim, e aquele negócio, se você tem a Thaís Araújo no filme, vamos aproveitar ela, né? Vamos aproveitar o máximo que der, porque ela é, assim, uma pepita de ouro maravilhosa. É, e por exemplo, se o Dante tinha o mesmo preconceito dela, em relação ao funk, isso aqui, que eles bancassem o negócio e botassem o Dante pra falar umas merdas, porque acaba, é uma fala do Dante no início, dizendo, ah, funk e música clássica não se mistura, aí depois a Milene joga na cara dele, só que ele, não, mas eu não quis dizer isso, sabe, tipo, eu acho que faltou eles se comprometerem um pouco com os personagens principais, porque eles deixaram todo o conflito na mão de Thaís, né, mas como você disse, sem aproveitar exatamente o potencial dela, e o casal ficou só uma linha de salsicha ali, eles queriam ser fofinho, queriam ser brigão, mas não era nada. Exato. E aí acho que prejudica a obra toda, assim, sabe? E eu acho que talvez se eu achasse o filme um pouco mais divertido, talvez eu tivesse gostado mais. Mas eu não consegui achar ele divertido, entendeu? Tem uns momentos ali que eu achei engraçado, principalmente quando tem os embates da Thaís com Barbata, assim. Tem umas tiradas boas que você vê assim. Ele é um filme bem intencionado, mas ele não consegue levar adiante essa boa intenção, entendeu? Isso pega bastante. Mas é isso, gente. Vai passar na televisão, né, na Globo, no dia 18. Né, dia 18 vai passar aí o Ritmo de Natal. E tem no Globoplay, pra quem quiser ver antes. Tem no Globoplay aí. E aí vocês assistem e contam pra gente o que vocês acharam, né? E já que estamos falando de nacional, né? Até que nacional é uma boa parte desse programa e dessa semana. Vamos mudar só de streaming, né? Vamos aqui pro Disney Plus. Que a gente teve a estreia também de A Magia de Haruna. Puta. Né? Ai, meu Deus do céu. Olha. Né? Fantasia, Léo. Fantasia. Nossa. Né? Nova série de fantasia aí do Disney Plus, com 6 episódios, já todos liberados aí. Protagonizado por Cleo, né? Érica Januza e Giovanna Eubank e Caio Magnetti ali, fazendo o papel de pagar lanche, né? Amiga, ele só fica chamando a menina de amiga. Amiga! Eu fiquei na dúvida, será pra ele ser um amigo viado mesmo, que ele é apaixonado por ela, porque é tanto amiga. É muito amiga, né? Chega a ser chato. Amiga. E a gente também tem a Suzana Pires também, né? Que obviamente é a vilã da série, né? Obviamente. O que acontece? A gente vê o Rio de Janeiro 1723, né? Que tá rolando a caça às bruxas, né? Tá rolando uma caça às bruxas, né? E a gente tem essas bruxas aí, né? A Cleo, a Érica e a Gil, né? E elas decidem se esconder, né? E guardar a magia de Haruna, né? Junto com elas, porque elas perderam uma quarta integrante, né? Que era da magia do coração. Só que quando elas fazem isso, elas acabam meio que impondo uma névoa sobre o Rio de Janeiro, né? Que aí o sol só aparece por pouquíssimas horas, né? E aí, diferente do BA, que as pessoas ficam cinza, que elas não estão cinza, né? Mas tem as luzes que ajudam ali a manter. E aí a gente é apresentado a nossa protagonista, né? A Mima, que ela é uma menina... Amiga. Que ela é uma menina adotada, né? Que ela é uma menina adotada. E que ela tem alguma coisa que diferencia ela. Porque é meio que ela ouve o pensamento, né? E o site diz que ela tem o poder de hiperempatia. O site diz que ela tem poder Só não tem o poder da simpatia. Só não tem o poder da simpatia. Ela é bem fraquinha, né? Mas eu tenho que dizer. Ela é jovem. Então, galera. Mas eu tenho que dizer, amigo, que a primeira vez a Cleo só abre a boca nesse episódio uma vez. E foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que doeu a minha alma. A primeira cena ali que aparece a Cleo e a Gil Bank é muito ruim, fiado. Ah, mas a Cleo não tocou, né? É. Mas o pior é que insistem na gata, né? Insistem na gata. Ai, gente, eu nem sei o que dizer dessa série, amiga. Porque... achei de uma cafonia. Primeiro que assim, esse Rio de Janeiro sem sol é exatamente igual, né? Ao que temos hoje. Então. Sim. Tipo assim, não muda nada na ambientação do mundo por causa disso. Eu só falo assim, estamos sem sol, que barra. Mas tem a luz artificial. Você fala, tá, nada no mundo mudou. Nada no mundo mudou. O episódio inteiro você... Aí cai a mãe, tipo assim, ai amiga, será que você, de uma super linhagem de bruxa, não sei o que, ah, garoto, para de estar viajando. Aí logo em seguida ela fala do poder dela, você pensa, ué, mas tá viajando. Nossa, viado, quando ela esbarra com a velha na feira, nossa, o diálogo da velha também é muito ruim. Não, pra mim parece produção escolar o tempo inteiro. Nossa, podre, podre. Eu nem achei a ambientação tão ruim, mas o elenco e os diálogos é de uma tristeza. Aquele menino que é rival dela na escola também. Nossa, mãe. Nossa. E ainda tem o grupo dos nômades, né? Que protege o poder da Aruna, de não sei o quê. Que aí fica aquele homem também dando uns textão no Face. Nossa. E o pior é que, assim, ela é uma série infanto-juvenil e tal, nananã. Só que, nesse primeiro episódio, tirando essa rápida explicação que eles dão ali, não acontece nada no primeiro episódio. Né? Não acontece nada. A gente vê as bruxas por 3 segundos, elas falando assim, ah, gente, vamos sumir, vamos virar a árvore aqui, fazer fotossíntese. Plá, show. E é isso. E aí, a gente vê Caio Manhete amiga, né? Os pais da garota falando, ai, você é muito inteligente, você vai ser lá, jovens patronas, sei lá, o caralho. Nossa, e quando a mãe revela que ela já foi patrona também? Patronese, né? Eu fiquei, de onde tiraram esse termo, viado? Menina, eu fui... finaliza, não sei o que, você vai ganhar por mim. Ela, nossa mãe, você é demais. Eu pensando assim, mas a mãe perdeu, né? Você finalista não ganhou? O segundo lugar. E aí, tipo, uns jovens que fazem bullying que querem ser patrono também. Eu fiquei assim, fica patrono. Que era pra ser coisa de nerd isso, né? Com certeza, era pra ser coisa de nerd. Mas aí os populares tudo querem ser patrono. Nossa, viado. Foi pôde demais. Foi muito pôde. O bom é que quando eu vi essa série, eu falei, tem uns 30 minutos, dá pra ver uns dois. Aí eu vi o primeiro, falei... Não dá não, né? Apesar de ter 30 minutos, né? Não dá, amiga. Não dá, amiga. É, pra mim também não. Eu achei que eu ia conseguir assistir pelo menos um segundo episódio, mas não tem condição nenhuma. Sou mais a série do K-pop das bailarinas. É, não, BA melhor também. BA também. E aí agora vai ter a série da Xuxa, né? Mais pra frente, vai ter a série da Xuxa. Com a Xuxa e a Angélica também, da Disney também. E eu acho que essa também vai ser ruim. Não queria falar nada não. Acho que a pessoa não fica aqui, mas acho que vai ser ruim. Acho que vai ser ruim. Bom, tá? Já que a gente tá no Brasil, vamos seguir no Brasil, né? Já que a gente tá... Eu ia falar que a gente tá no Globo Prêmio, a gente tava na Disney. Vamos falar de Betinho, né? Essa minissérie. Eu não tive o prazer. Nossa, graças a Deus, que é muito chato. Puta que pariu. Tá saindo 2 episódios por semana, né? E os 2 primeiros têm 1 hora. Opa. O primeiro tem 1 hora, o segundo tem 1 hora e 2. E eles vão contar, obviamente, uma biografia, né? Do Betinho, que é uma figura importantíssima, né? A respeito de falar de hemofilia, de campanhas sociais e tal, né? E até quem faz o Betinho é o Júlio Andrade, né? Que também tá dirigindo a série. E aí tem Leandra Leal no elenco, tem a Andréia Horta, tem Marcinho de Udolpho também, né? Fazendo Betinho. O Marcinho tá em tudo, hein? Marcinho tá em tudo. Fez Venda Casada, né? Igual o pessoal que vai pro Rock in Rio. E aí vai mostrar a história do Betinho ali a partir da... O foco desse primeiro episódio é ali na ditadura, né? 66, né? Que ele tá sendo perseguido. Então ele acaba indo pra São Paulo, passa um tempo com outro nome, nananã. E até que ele vai se infiltrar numa fábrica pra, tipo, levar essa mensagem de social, mas acaba tendo que ser... acaba sendo exilado, né? E a série vai mostrar tudo isso. E assim, eu achei... assim, eu entendo a importância de Betinho para a sociedade brasileira, mas eu acho que é tudo tão chato esse negócio de, ai, a ditadura, ai, os perseguidos políticos, ai, não sei o quê. Aí a Globo faz essas minissérie, aí bota essas bossa nova, e fica tudo uma chatice do caralho, assim que foi muito difícil chegar ao final desse primeiro episódio do Betinho. Foi muito difícil. Obviamente eu não sou o público, né? Não sou o público dessa série. Agora vai ter, acho que mais acho que vão ser 6 episódios. E, cara, apenas não. Prefiro ler um livrinho de história, ler a história do Betinho. Se tiver documentário, ver um documentário. Mas essa série aqui não tem condição nenhuma. Não tem. Você tá vendo? Essa aí podia ter visto a do bicheiro que te mandaram. Menino, se eu te contar que eu vi, né? Eita, né? Ah! Né? Eu deixei passando aqui em casa, né, amigo? Eu vi, fui vendo picotadinho, né? Tava trabalhando aqui de casa, deixava passando episódio. Dizer assim que prestei muita atenção, não prestei. Mas eu vi, né? Viu a cena da Xana? Sim, tem Xana pra todo lado. Gente, passando a propaganda aqui que vai ter o amigo secreto da Record, né? E menino vai... Didi vai participar do Amigo Secreto da Record, tá desempregado que pelo bichinho. Didi, Xuxa, Unia, e quem vai apresentar, Tom Cavalcante. Que isso, fim da carreira. Que sucesso. É, que momento vive o Brasil. E aí eu acabei vendo Xana Garcia, né, e várias coisas. Mas aquele negócio, eu assisto o jornal no Rio de Janeiro, né, então pra mim acaba tendo muita coisa que eu já tinha visto no jornal, né. Ah, é, ele falou que essas postas do bicheiro aí, quem mora no Rio já tá cansado de saber. Exatamente. Érica não mentiu nesse ponto, não mentiu, né, mas eu vi, assim, né, sem prestar muita atenção, mas tava lá juntinho, assim, ah, que legal. E aí, não achou um grande moço. Não achei um grande mousse. Não sou o público-alvo, né? Uhum. Assim como o Betinho também, não sou o grande público-alvo. Eu achei que poderia ser o público-alvo de O DNA do Crime, né? Isso. Porque eu gosto dessas coisas de ação e tal, nanã. E assim, pelo título DNA do Crime, eu achei que o Brasil ia ter o seu próprio CSI, né? Eu achei que ia chegar a Mabê e Carol lá. Pra... Hã? Eu achei que ia ser o CSI brasileiro, né? O elenco dessa série tem a Maeve Jenkins, né? A mulher dos outros, né? Uhum. Mila. A que trai o marido. Mila, exato. Mil e uma noite com você. E também tem o menino lá, o Amâncio, né? Amâncio também tá nessa série. Casado pó. Exato, ele também tá nessa série. E, na verdade, eles vão contar, é baseado em fatos reais, né? Eles vão contar a história de uma série de coisas que aconteceram na fronteira do Brasil com o Paraguai e no Brasil e no Paraguai, né, de assaltos que foram feitos, pessoas que foram resgatadas da cadeia, e eles vão mostrar essa investigação até chegar nos culpados e tal. E assim, você tem o estereótipo do policial, que é aquele cara que não age 100% dentro da lei, e aí ele vai justificar o fato dele não agir 100% dentro da lei, porque o parceiro dele e melhor amigo foi morto durante essa fuga dos criminosos, então ele captiça. A gente tem a Maeve Jenkins, que ela é a policial que acabou de ter um filho, então as pessoas acham que porque ela agora é mãe ela não tem mais capacidade, e aí ela acaba se tornando a parceira desse policial problemático. E ao mesmo tempo que você tem lá o Amâncio, que ele é o chefão da quadrilha, né, que fez o assalto, que matou o parceiro do moço e tal, e eles vão fazer toda essa investigação aí, procurar e tal. E assim, eu vi o primeiro episódio, né, que ele tem 52 minutos, coisa assim, são uns episódios um pouco longos. Achei que as cenas de ação são legais, mas é um negócio que não me pegou assim, né, porque eu, tipo, quando fui ver Cangaço Novo, obviamente que cada uma dentro da sua proposta, né, mas as duas com ação e tal, Cangaço Novo me pegou muito mais fácil, e DNA do Crime não me pegou, eu vi assim e falei, bacana, né, amigo, troco por outros, que eu achei que faltou, assim, o elenco é bom, né, as cenas de ação são bem feitinhas, mas falta, assim, aquele X-Factor que faça você querer continuar seguindo. Eu sei que a série é um sucesso, né, foi primeiro lugar em 71 países, né, é a série de língua não inglesa mais vista aí da última semana, então faz super sucesso, assim, né, fez super sucesso, e apoio que seja feito mais, mas não me pegou, não, pra mim não clicou, não deu aquele clique, né, e é isso, você nem chegou perto, né, nem disso, né. Não, o meu DNA não compartilhou com o crime. Que maravilhoso. Mas é isso, né, amigos? E aí, fechando aqui o Nacional, esse foi o pior filme que eu vi essa semana, né? Junto com o da Kate, ele é o pior, assim. Mas eu acho que ele ainda é pior porque ele é chato, que é o União Instável, né? Que no elenco, eu não sei nem dizer se tem gente famosa nesse elenco, né? Tem o menino lá que faz o Porta dos Fundos, né? Nabot. E é isso. Você chegou a ver essa naba, né? Não vi. Eu vi esse título, eu falei... Mas você sabe do que se trata, né? Ou não? Não. Então tá, a gente tem esse casal que, assim, aparentemente feitos um pro outro. Ele é, ele faz, como é que é? Games, ele faz games, né, ele faz jogos e tal. E ela tem uma pousada em Salvador junto com a mãe dela. Eles acabam vindo morar juntos em São Paulo e finalmente decidiram juntar os seus trapinhos, né, no casamento. E eles vão se casar na pousada deles lá em Ilhéus, Salvador. E aí a noiva acaba indo primeiro e o noivo vai ter uma oportunidade de ter uma entrevista de pessoas que querem comprar o jogo que ele tá produzindo. Então ele decide ir depois, né, e a noiva fala assim, ah, então eu preciso que você pegue o vestido pra mim. E aí começa a dar tudo errado. Ele chega pra pegar o vestido, a loja do vestido já fechou, aí ele tenta invadir a loja, chega a polícia, ele consegue pegar o vestido, aí chega no aeroporto, não tem mais voo, acaba indo num voo do avião que não pode ir com o vestido dentro. Quando o vestido chega, eles estão distante da cidade de Ilhéus, aí eles acabam parando numa vila que é hippie, que come tudo com maconha, eles ficam doidões, botam fogo no vestido, o melhor amigo, né, que é o Nabot, pega o carro de uma galera que é tipo de desmanche de carro, aí acaba sendo ameaçado. Aí nisso tem um plot paralelo que tá a família dele com Serjão Lourosa, Stepan Essecian, Catiúcia Canorro e aquela moça que fazia TV Pirata dentro de um ônibus falando, procurando namorado e cantando música escrota. E o ônibus quebra, e o ônibus quebra de novo. E a noiva tá lá e acaba sendo, encontrando o ex-namorado, e aí o ex-namorado diz que eles se beijaram, e ele diz que tirou foto, chantageia ela porque ele quer dinheiro. É uma confusão esse filme. Eu adorei que parece muito que você só jogou no chat de GPT uns fatos aleatórios. Mas o pior é que é isso, Ney. O pior é que é isso. É porque Zanon não tá aqui. Porque se Zanon tivesse aqui, ele ia corroborar comigo. O filme é exatamente isso, uma sequência de coisas jogadas, uma atrás da outra, e assim, uma falta de carisma violentíssima, violentíssima, violentíssima, e que esse filme ainda é menor do que o da Clara Monek, né? O da Clara Monek tem 1 hora e 36, esse filme tem 1 hora e 16, e ele é insuportável. Não tem a menor condição de assistir esse filme. Esse filme, ele é sem roteiro, né? Os personagens são sem carisma. Você tá pouco se fudendo pra todos eles. E a história, assim, que bosta. E aí, quando chega na hora, eles decidem não casar, né? Eles decidem não casar porque ele conseguiu o trabalho de ir pra Inglaterra. E ela fala assim, ai, não, você não pode abrir mão do seu sonho e tal, não sei o quê. E aí ele vai pra Inglaterra, fica na Inglaterra, ela fica cuidando da pousada, nananã. E aí, no final, ele volta e eles ficam juntos. E assim, sabe uma sequência de esquetes do Zorra Total? É isso que esse filme é, né? Só que é o Zorra Total não num dia bom. É o Zorra Total na sua pior forma, tá? Na sua pior forma. Esse filme é muito, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Esse filme, eu não só não vou falar bem dele, como eu também vou desrecomendar pra qualquer pessoa que tenha por algum segundo de vontade, assim, ai, acho que vou dar o play nesse filme. Não, não dá play nesse, pelo amor de Deus, entendeu? Porque é sem a menor condição. Esse filme é ridículo, ridículo, ridículo. Esse aqui eu não consegui tirar nada de positivo. No da Kate eu ainda tirei algumas coisas de positivo, Thaís Araújo, mas nesse aqui não tem nada, nada de só coisa negativa, é nota dó total, tá? E pra gente encerrar aqui, né, menina, esse podcast, a gente tem mais um filme de Natal. Esse, eu tive esperança por alguns momentos que, não que ele fosse ser bom, mas que ele fosse ser divertido, que é Family Suite, né, Trocados, Jennifer Garner precisando pagar colégio das crianças, né? Precisando muito pagar o colégio das crianças. Aí tem o Ed Helms também. Tem a menina, a minha melhor amiga da Vandinha, né? Tem o Evan de Mighty Ducks, né? De Patinhos. E tem o moço do filme do Zack Snyder lá, o Ladrão de Cop, né? Nesse filme. Sim. E o cachorro e o bebê. E o cachorro e o bebê. Aliás, o CGI do cachorro e do bebê. Que pariu. E Rita Moreno, né, menino? Também. Rita Moreno, como o Gemilo. Comprar o presente dos neném, dos netos, né? Sim. Ai, ai. Você quer contar pras pessoas, menino, qual é a sinopse desse filme maravilhoso? Amigo, eu vou começar te chocando, né? Porque eu gostei. Não é possível. Vou até falar. Ai, gente, é porque eu sou muito fã da Trope, né? Trocas de corpo. E aí, quando eu vi que ia ser triplo, né? Porque tem três trocas de corpo assim, eu falei, olha, esse é o meu filme. Meninos, temos aí a grande família, né? Gloriosa família. É, esqueci o nome dele. Walker, né? Então temos Jazz e Bill, que são os pais. E eles estão nessa barra de, tipo assim, Jazz é uma grande profissional da arquitetura, né? Tá aí lutando por uma promoção, se transformar sócio da empresa. Leva muito dinheiro e tal. E o Ed Helm, que é fã do papel de Ed Helm, é um cara de banda, né? Todo descoladão e tal. Professor de música, né? Exato. Foi muito... Viveu muito intensamente, o high school, não sei o que e tal. Já seu filho, ele é um nerdão que conversa com um homem chamado Spock e faz muitas teorias aí da... E dá conselhos pra Elon, né? Exato, sou assim. E aí, a gente tem essa dinâmica de mãe e filha que... a filha joga hockey, né? Hockey? Não, menina, é futebolera. Futebolera, como eu disse, né? Entendo muito esporte, por isso que eu fui no stand do Prime. E aí a filha ficou falando o tempo inteiro pra mãe, você tem a depressão que eu sinto, você largou o futebol, que blá blá, só liga pro trabalho e não come a porra do sorvete, sem intolerância à lactose, vai viver sua vida e tal. O nome da filha não à toa é CC, né? Que ela é essa pessoa agradável. Sim. E a gente tem também a criança que é o Wyatt, que ele, né, muito inteligente e tal, porém, né, com a escola, sofrer bullying, não sei o quê. Depois a gente descobre que o Wyatt só tinha um homem que fazia bullying, né, que era apaixonado por ele, porque os outros... Que é o mesmo homem que faz bullying também com o menino lá do telefone do Sr. Harrigan, né? Olha aí, ator especializado, né? Em bullying, exato. E depois a gente descobre que era só o Wyatt falar com as pessoas que todo mundo ama ele, né? Que ele era apaixonado da Ariana, né? Apaixonada por ele, pura. Então a gente vê que realmente se esconde à toa. E aí, essa família tá indo pra um evento que vai ver o alinhamento, né, das estrelas, né, escrito nas estrelas. E aí eles passam por Rita Moreno, que é a multiprofissional do filme, a nossa Jamila Jamil velha, que fica o tempo inteiro dando dicas pra eles. Ó, vocês têm que... Vanessa, né? Vocês têm que se colocar no lugar um dos outros, ter a perspectiva do outro, não sei o que. Eles não desconfiam no que essa velha tá falando o filme inteiro. E aí, e tem o bebê e o cachorro, né? Que é importante dizer. E aí todo mundo tá indo junto, vai tirar uma fotinha ali com Rita Moreira. E eles estão perto do telescópio, né? Telescópio com a lente super high-tech de não sei o que, de blá blá. E aí dá uma merda, cai tudo, né? Pegando fogo, bicho. A lente cai pra um lado, a família cai pro outro. Uns raios, uns negócios. E aí, né? Você pensa assim, pô, que merda, né? E aí no dia seguinte é aquela clássica cena de todo mundo acordando. Num lugar que não era o seu de origem. Então a gente vê os filhos acordando no corpo dos pais, né? CC troca aí com Jeff e o Wyatt troca com Bill. Então a gente vê os filhos acordando assim e vendo os próprios pais, sem entender o que tá rolando. E os pais acordando na cama dos filhos nos outros quartos, né? E aí, não satisfeitos, eles ainda fazem o bebê trocar de lugar com o cachorro. Que eu achei maravilhoso. Com o cachorro! Achei que isso foi ousadia e alegria. Vale dizer que apesar do que você disse do CGI que eles usam pra cenas do bebê e do cachorro, a produção não entendeu muito bem a troca que eles mesmos fizeram. Porque, por exemplo, tem um momento que o vizinho deles, que vai cuidar do bebê e do cachorro, tá com os dois no braço, e o cachorro tá lambendo a cara dele. Sim. Só que eu falei, era pro bebê tá lambendo a cara dele, pra essa cena fazer sentido. Ou então o cachorro tá quieto no canto, porque... Exatamente. Se o bebê era o cachorro, como é que ele tá lambendo a cara do humano por nada, né? E aí tem várias ceninhas que eles tentam fazer de piada do cachorro do bebê que não funcionam muito, mas eu dou um desconto, assim, eu vi que tentaram, né? E eu achei maravilhoso, porque a gente falou zoando, né, que ia acontecer isso e ia acontecer, então eu achei incrível que eles seguiram nosso conselho. E aí a gente tem cenas maravilhosas, porque, assim, todo mundo tá num dia, menos o pai, né, só tem essa sempre gosto da banda aí, mas todo mundo tem um dia muito especial pra cumprir, que é com suas funções. Então a gente tem a Jennifer Garner, teria que apresentar o projeto pro cliente novo na empresa. A Cici vai jogar pra um olheiro da seleção americana. E da seleção da FIFA aí, da CONMEBOL. Vai ver se ela tem o What It Takes, né? E o Wyatt, ele teria uma entrevista com o pessoal da faculdade, de Yale. E aí o que a gente tem basicamente é a Cici no corpo de Jennifer Garner, né? Comendo um monte de sorvete. Vale dizer, Sassi, que assim, eu gostei do filme, mas ele tem vários excessos. Eu acho, assim, eu não odiei esse filme, tá? Uhum. Eu não odiei esse filme, eu achei ele legal, eu me diverti, dei até uma emocionadinha. Né? Mas eu acho que ele apela muito pra vergonha alheia e eu fiquei constrangido. Essa é a verdade. Sim. Essa cena do peito... A cena do peito eu gosto, só que eu acho que tudo antes dela... É muito... Assim, ela é exagerada, lógico. Mas eu acho que, assim, o filme, nessa ânsia dele ser muito engraçadão, ele acaba perdendo um pouco do apelo. Porque eu acho que ele tinha como ele ser um bom filme engraçado. Mas ele... É isso, tipo... Eles pegam a menina tacando sorvete goela abaixo, assim. Não é... Não necessariamente que a adolescente age assim. E é meio sem sentido, porque, tipo assim, a Jennifer Garner, no corpo da Fita, vê a outra comendo sorvete. E depois ela fica surpresa. O que tá acontecendo? Uau. E eu falei, gata, se essa mulher é tão certinha, tão controladora, tão não sei o que, ela ia ver. Ia dar merda, né? Literalmente. Exatamente. Mas é isso, a filha come um monte de sorvete do corpo da mãe. Quando vai apresentar lá, se peida em todos, né? A gente tem Layla de que ridículo. Sex Life tentando ajudar, mas sem conseguir muito. E aí, assim, eu acho até engraçada a dinâmica delas ali, que, tipo, chega o colega de trabalho que toda hora quer fazer um handshake muito louco com a mãe, aí a filha tá no corpo dela e dá uma joelhada no homem, fala que ele não pode fazer isso. A gente tem uns conflitos geracionais assim e tal. Mas é isso, né? Muita cena facelão rolando. Depois a gente vai ver Janis no corpo da filha tentar jogar. E apesar dela saber jogar e tal, ela, né, não sabe interagir bem com o povo da escola. E todo esse conflito aí dela ser meio assustadiça e tal. E aí ela acaba tentando ajudar do outro time, né? E bota tudo a perder, do gol, não sei o quê. Enquanto isso, a gente tem pai e filho. Então a gente tem o Ed Helms no corpo do filho sendo super descolado, né? Com os adolescentes e tal. Porém, não conseguindo fazer a entrevista, né, com o povo da facu. E aí, falando várias merdas com o povo sobre as equações lá e tal. Enquanto isso, o filho no corpo de Ed Helms flertando com a própria namorada do filho, né? Uma loucura. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eles estão tentando consertar o negócio do telescópio, não sei o que, achando que é isso que vai resolver a vida deles. E Rita Moreno aparecendo dando várias dicas. A hora que o filme pega mesmo pra mim é quando... Os filhos são obrigados a se beijar no corpo dos pais, né, menina? As amigas. Eu morri com essa cena. Não, foi um pouco engraçado isso, assim, um pouco engraçado. Tá lá James Ed Helms e as amigas. Não, vocês têm que beijar mais no casal, não sei o que. Aí você vê o peiro, né, na cara do menino, que é o pai, falando assim: meu Deus, vou ter que beijar minha irmã, né? É minha irmã, o que tá acontecendo? Enquanto isso, os pais decidem ir pra festa no corpo dos filhos, né? Pra ajudar o Wyatt a estar. E aí é engraçado a hora que eles estão super próximos, super tal. Ah, a gente tem que sair mais, isso aqui não são irmãos. E aí a menina fala assim: ué, mas eles não são irmãos? E eu achando que eles iam se beijar também, né? Eu fiquei preocupadíssima nessa hora, tenho que dizer. Acho que eles não iam ousar tanto, porque diz que o filme já gerou uma grande polêmica pela cena que os irmãos se beijam no corpo dos pais. É, mas pelo menos são adultos, né? Exato. E foi tipo um encostazinho de lado, né? Tem família que já faz isso no dia a dia, ninguém estranha. Entendeu? Pelo menos eram adultos, né? Se fosse as crianças, eu achei que ia ser mais problemático. Sim. E aí, enquanto isso, tem cena do cachorro e do bebê, né? Com o cara cuidando, isso aqui e tal. Eu acho, a gente sabe que filme de troca de corpo sempre vai ter essa lição, né? Tipo, enxerga o sacrifício que o outro faz. Eu acho que a parte da mãe e da filha acaba sendo mais completa nesse sentido. Acho que o pai em si não tem muita função de aprendizado nem nada, né? Ah, ia ser do Maroon 6, né? Que virou Maroon 5. Ah, e abriu mão pra ser pai do Wyatt. Tipo, sei lá, ele não tem um grande conflito, assim. O Wyatt tem essa historinha de amor, mas é realmente as duas que seguram ali o negócio de uma entender como é estar no sapato da outra. Então, achei que foi uma história mais completinha. E aí a gente tem uma cena apoteótica também, que achei totalmente necessária, do carro ver se desmantelando. Meu Deus, Velozes e Furiosos, né? No meio da cidade. E eu queria, né? Eu só queria jogar assim no ar, né? Porque a gente fala assim: ah, não, a gente precisa chegar lá no observatório e rápido, não sei o quê. Ah, mas esse carro aqui é super rápido. Qual a diferença desse carro pro outro carro? da família. Não tinha diferença nenhuma. O outro só era apertado, né? Não sei porque eles não pensaram nesse primeiro. Uhum. É porque o outro não pega, né? Exato. É, não chama atenção, eles né? Nem a gente destruir a porta, né? É, não, ele não pega mesmo. Ele tenta ligar, tá certo. Você não lembra da cena que eles vão se espremer lá? Não lembro. É porque não, lembro mesmo. Carro, ele não consegue dar partida. Ele fica assim, vai, tenta de novo. Aí quando ele não consegue, ele corre pro anterior, pro carro dele. E também eu gostei muito da ceninha deles dançando na festa. Achei sim, foi foda. Achei fofinho, assim, demais. É aquilo, assim, quando você faz um filme de troca de corpo, você tem que aproveitar muito bem cada situação. Uhum. Aí eu acho que como eles tentaram fazer muita coisa, que é isso, fly, triplo, não sei o quê, mas acabou que a parte das meninas chamou mais atenção, né? Eu acho que eles não conseguiram fazer tantas situações interessantes com os dois homens, por exemplo. E aí acaba que quando eles juntam na festa, tudo acaba sendo mais legal pra você ver realmente a família como um todo participando. Né? E o negócio da banda também, quando eles vão cantar junto e tal. Mas o... Eu acho que eles não foram tão bem sucedidos em ter o filme inteiro envolvendo a família, entendeu? Foi mais realmente... Parece que era pra ser um Freak Friday mesmo. Aliás, tem uma cena maravilhosa que eles falam todos os filmes de troca de corpo, né? E falam assim, nossa, não é todo dia que um menino acorda e fica big. Aí é, isso é muito exato. Big, não sei o que, 17 Games. É, de repente 30, eu fiquei assim. Foi boas. Inclusive, de repente 30 com a Jennifer Garner, né? Sim. Então eu acho assim, pareceu muito que era pra ser um filme sobre as duas, e aí eles incluíram os outros depois. Ah, vamos encaixar aqui. Fala, já tem uma família toda, né, menino? Vamos manter é aqui. Vamos manter a família. Mas esse eu não odiei, não. Eu só realmente. Achei que podia. Eu fiquei constrangido em alguns momentos. É, mas eu acho que eu não queria ficar constrangido. Entendeu? É isso, eu não queria ficar constrangido. Mas aí também eu fui apoiar, porque eu tô aqui pra apoiar a Jennifer Garner em tudo que ela fizer. Sim. Acho que é um filme bem intencionado, podia ser melhor, claro, que pra essa tropa assim ele consegue fazer um negocinho. É, não, e também pra. Acho que pro que ele se propõe, até porque ele tem essa mensagem positiva, né? Da família se ouvir, se escutar, se enxergar. E o filme ainda fala assim pra você no final, né? Quando tudo acaba, ele fala assim: olha, e se você ouvir a sua família, se você for empático, se você for legal com os outros, o universo vai te trazer de volta tudo de bom. Porque todos eles conseguem tudo, né? Que eles queriam, né? O pai consegue lá o reconhecimento do Howie lá pra banda. Uhum. A filha ganhou vaga no time. Vaga no time. A Jennifer Garner consegue a promoção, ser sócia. E o menino... É, só o White que não vai pra ir ganhar na Mua, né? Exato. Choices, né? É porque ele também ele só queria sair de casa porque ele achava a vida dele ruim. Agora que a vida dele tá um pouco melhor, ele podia ficar lá mais um tempo. Sim, agora que vai poder fazer um chups também, né? Claro. Quê? Esqueci. Então fica mais tranquilo, né? Fica mais suave. Mas eu não odeio. Não odeio, não. Acho simpático o filme. Dá pro gasto. Acho que a continuação tem potencial, ok? Garo, não faz. Ah, não tem cara que vai fazer outro. Mas agora vai trocar o quê, menino? Porque quando troca só um, né? Aí você fica esperando que dá pra trocar pelo outro, né? Uai, agora pode trocar os pais e, né? Se eu fosse você e os filhos, não sei. Ah, mas eu acho que depois do surto que foi, acho que perderia o impacto, né? Ah, não sei. Só de Jenny você tá fazer que eles fazem. É, que Jenny, né, menino? Tá aí precisando pagar a escola das crianças, aparentemente, né? Exato. Porque não foi fácil. Não foi fácil. Mas, no frigir dos ovos, de tudo que a gente assistiu, acabo achando esse marmelhozinho. Foi um mocinho. Mocinho, né? Amo. Mas é isso, meninos. Várias recomendações de Natal. Ó, breaking news aqui, ó. Twisted Metal, renovado pra segunda temporada pelo Peacock. Oh. Tá? Twisted Metal, que é a série com a Neve Campbell, né? E o novo Capitão América, né? E também tem a moça do Brooklyn 99. E aí foi renovada pra segunda temporada. Adoro que Neve Campbell tá em várias séries. Exato, só pra poder, né, se manter sem o cachê de Pânico 7. Uhum. Mas é isso, amigos. Vamos então pra comentários, Leozinho? Vamos. Comentários aí da última semana, né, que a gente teve mais uma live top modelo, aí, né, com a presença de Darlan Generosi, né. Já adorei Darlan dizendo que ia render a única coisa que ele viu uns 5 minutos. Eu amo, né, gente. Darlan é tudo, gente, tudo na minha carreira. Então, o primeiro comentário aqui de Luísa Mota também, né, que está voltando a comentar, dizendo assim: Que delícia ouvir nosso correspondente internacional de novo. Coração, coração, coração, coração, coração, coração. Eu também achei. A hora que ele falou que a Taylor Swift vinha pro Brasil pegar fogo, foi tudo. Eu acompanhei na live, depois vi de novo. Ai, Dallan, muito reizinho, né, gente? Eu fico impressionado. Como pode uma pessoa ser tão reizinha como o Dallan? Ele é muito rei. Próximo comentário de Mari Barbosa. Dizendo, arrasaram na live altas horas da madrugada. Kkkkkkkk. Serginho, por que choras? Vim comentar só pra não levar bronca. Kkkkkkkkkk. Coração, porque só perdi o comecinho da live. Muito que bem. Assim. Parabéns, é isso mesmo. Congratulations. Próximo comentário de Marcele Souza, né? Marcele Souza aí dizendo: essa série se chamar Uma Família Quase Perfeita é de uma ironia filha adaptada. É mesmo, amigo, na verdade. É mesmo. Amiga. É mesmo. Mas aí é o charme da série, neném. Esse é o charme da série. Próximo comentário aqui de Dani Araújo, né? Oi. Nossa mãe do logado, grande Dani, dizendo: oi, meninos. Oi. Primeiramente, fui na CCXP e fiquei impressionada com tudo, principalmente com as filas e com a porcaria do app da Warner. Olha aí. Críticas. Mas faz parte. A minha caçula, ela foi com as duas filhas, né? A mais velha e a mais nova. Uhum. A minha caçula Alice é a cara da Mirabel do filme Encanto. Uhum. E ela foi vestida de personagem e muita gente pediu pra tirar foto com ela. Amo. A fofa, gente. Eu vi nos stories, ela tava muito fofa. Muito fofa, muito fofa. Amei. Pena que não encontrei vocês. Vem aí, 2024. Já coloca na agenda. Vamos marcar o ponto de encontro, Dani. Vamos marcar o ponto de encontro, vamos marcar o dia, né, pra todo mundo ir também, que loucura. Adorei os spoilers de filmes como do Chico Bento e de Furiosa. Eu achei ruim esse trailer do Furiosa, hein, mas eu sou minoria. Que as pessoas são Mad Maxers. É, Darlan já falou, né, gente, botar a russinha lá como Furiosa não dá certo, não. Eu não gostei, né. Também não acho a Gambito assim tão boa, mas valeu por ver o Thor. Assisti uma parte do Rebel Moon, da Netflix, em primeira mão, e estou virando Dorameira. A série Diva à Deriva é uma graça. E no caminho assisti a um filme chamado Versões de um Crime. Muito bom, recomendo. Beijos. E tô muito feliz com o Renova Logado. Dani, mas eu não entendi, Rebel Moon é Dorama? Não, é que ela viu a apresentação do Rebel Moon, pôde ver. E aí ela disse que ela também tá viciada em doramas agora. Ah, pai, e não é só a Dani, que era... não, porque a minha mãe também tá viciada em dorama, ainda viciou meu pai em dorama. Mas eu achei que era assim, depois de ver Rebel Moon, estou virando dorameira, fiquei meio curto. Não, tu entra na Netflix da minha mãe, só tem dorama agora. É desesperador, só tem dorama. Ela e meu pai ficam vendo os dorama tudo aí. Ah, e os dorama tem tudo 50 episódios de uma hora de duração, né, menino? Loucura. Daqui a pouco estão menos BL. Exato. Fazendo igual o Charles, né? mais comentários aqui agora do Spotify, começando com a Roberta dizendo: fiquei apertada de costura e não pude ouvir os episódios antes, mas muito feliz com a renovação. PS1, falar sozinho por 3 horas tem que ter gogó, você arrasou. E PS2, show sentado tomando um birico tico é tudo. É isso, amiga, depois que você aprende essa vida de ver um showzinho sentado, viado, não tem condição nenhuma de você querer ficar no meio de muvuca de novo. Falar isso, foi fazer uma reclamação aqui para a dona Simpla, né? Estou tentando comprar meu ingresso da Gongada Drag, que vai ter aqui no Rio de Janeiro, né? E toda vez que eu vou comprar um ingresso, diz que não tem um ingresso selecionado, que tem que ver se o preço mudou. Aí eu pedi para a menina do trabalho usar a conta dela da Simpla para ver se conseguia. Não conseguiu também. E aí eu tô falando, gente, não vou conseguir na Gongada porque não deixa eu comprar o ingresso, cara. Eu queria comprar o ingresso. Foi desesperado. Tá, né? Você tá desde São Paulo tentando ver Bestina Polaroid. É, porque assim, só tinha a Gongada Drag em São Paulo. E aí eles vão fazer a Gongada Drag aqui no Rio de Janeiro. E eu falei, caralho, vai ser numa quarta-feira. Ó, mudou, abri aqui o site da Simpla agora nesse momento. E aí já acabou quase todos os ingressos e agora virou outro lote, tá mais caro. Olha. Tá? Mas vamos tentar. Vamos ver se eu consigo aqui ao vivo. Né? Vamos ver se eu consigo comprar um ingresso ao vivo. Vai dando aqui, papapá. Agora foi, caralho. Aí. Agora foi. E assim, não tem quem vai participar ainda gongando, né? Só tem quem vai ser gongada, que vai ser a Suzy Brasil. Vai ser gongado. Mas pelo... pela silhueta, parece que vai ter Dallas Devil, né? Parece que vai ter Dallas Devil. E Beth também. E vai ter Beth também. Realidade, vamos, eu. Ah, não. Se tiver orgasmo, eu não vou vendo meu ingresso. Garoto. Vai ser mirando o Lebrão e orgânico. Adoro. Não vou conseguir comprar agora que eu tenho que botar o cartão de crédito. O que mais temos aqui de comentários também? Fechou, sei lá, na minha cara. Próximo comentário de Dr. Bernardo. Acabei dormindo no meio da live, mas fiquei muito feliz com a participação internacional de Darlan congelando na Polônia. Bichinho, né, cara? Darlan, Taylor Swift do universo paralelo. E a Taylor Swift do bem, né? Bom. Maga, né? Nossa Magali Ramos dizendo: Maga. Ficando mal acostumada com as lives. Feliz com a renovação. Minha higiene mental semanal está garantida. Está muito garantida. Muito garantida. Higiene mental. Próximo comentário: Carol Borges dizendo: Fico triste de nunca conseguir participar da live, mas não fico sem meu logadinho de domingo. Darlan foi ótimo. Apareça mais vezes. Beijo, beijo, meus queridos. Ah, Carol, uma hora você vai conseguir participar da live. Uma hora você vai conseguir. A gente até fez uns testezinhos, né? Fez no dia no horário mais cedo, no dia foi um horário um pouquinho mais tarde. Mas vai dar tempo. Próximo comentário, Carol Bale. Né? Essa nova, Carol Bale. Carol, seja muito bem-vinda, comente muitas vezes. Dizendo assim, Bailey. Não, Bailey sou eu. Quê? Muito feliz com a renovação do logadinho, coração, coração. Me divirto muito com os comentários de vocês. Beijos. Beijos, Carolzinha. Próximo comentário de Isabela Marques, dizendo: Feliz demais com a renovação do logado. Só aceito o encerramento depois do fim de Grace. Ou seja, nunca. Amei o comeback de Darlan. Divo Behive. Volte pra comentar o filme, por favor. Beijão. Adoro vocês. E a gente também adora vocês. Ah, a gente adora. E último comentário aqui da Gabi Fernandes dizendo: Amém. Darlan, sempre um grande mousse. Excelente episódio. Excelente live. Eu senti que faltou você explicar o grande mousse pro Darlan, que tava meio confuso. É, mas eu mandei o vídeo. Ah, você mandou? Eu mandei o vídeo. Mandei o vídeo, que aquele vídeo ali, ele, né, faz uma síntese do tudo. Sim. Eu morri com o Darlan reagindo à madrugada e de emoção. Ele ficou passado, chocado. Ele falou, mas vocês gostam disso a sério, não, né? Vem, emoção, pega minha mão, que a festa é só nossa. Eu amo, gente. Ai, gente, pra agora... mim o verso da Diva Mó só fica mais icônico a cada vez que eu ouço. Inhaí! Meu nome é Diva Mó. Cheguei pra balada, chegando a ver minha manta, que vou te fetiçar. Faço moda e sou modelo, sou atriz, vou te fazer babá. Mamaru, me amou, pá. Olha aí, decorou tudo! Amo, amo, amo que decorou tudo. Adoro que na hora que passa o verso da Beth Darlan, fala assim, ah, mas vocês... Ela tem carisma, né? Porque voz. Ah, mas é. Que... Mas aí todo mundo no chat na sequência ficou lá falando. Bem, precisa da Bettina Polaroid, né? Todo mundo juntinho lá, tá? Foi isso. Ai, ai. Mas então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Incrível, sensacional, né? Maravilhoso. A volta aí, né? O nosso podcast de raiz, sem ser live, né? Ou seja, vocês estão ouvindo tudo pela primeira vez. Espero que você deixe seus comentários aqui, né, no site ou no Spotify ou no Twitter, onde você achar melhor. Se quiser me mandar também mensagem no direct também, fica à vontade, manda lá no Telegram. Mas deixe seu comentário, é muito, muito, muito, muito importante. Assim como também apadrinhar esse belíssimo podcast no Patreon e no PicPay, né? Eu estou vendo para 2024 o tal do Orelo. Eu estou vendo aí 2024 o tal do Orelo. Às vezes, né, colocar tudo aí, os apoios num lugar só. Estou vendo, estudando a opção. Eu já fiz até o cadastro no Orelo, mas eu tenho que parar para ler e ver direitinho tudo que precisa, como faz. Mais, né, do que se alimenta, mas por enquanto você pode apadrinhar aí a partir da menor cotinha no Patreon e no PicPay, porque faz toda a diferença. Bom, Leozinho, contatos para shows, o que temos aí? Não, menino, tá meio parado. Seriadores.com.br, voltamos eventualmente. E no leonardooliveira.com.br, vocês vêm nos livros, compram. Amo. Ah, e um outro recadinho, né, menino? Essa semana estou no Cinemação, né? O penúltimo Cinemação do ano. E eu tô lá falando sobre a Cantiga dos Pássaros e da Serpente. A Caatinga. Né? A Caatinga, junto com Larissa Siriani. Oh, né, a gente já tá no ar. Fez aí. Já tá no ar. Quando você estiver ouvindo esse programa no domingo, já está no ar lá. Não, mas pra a mim, gente tô aqui ouvindo em primeira mão. Vai estar daqui a pouquinho no ar. Que sai sexta-feira. Vai estar daqui a pouquinho. Eu, Larissa, lá falando sobre Cantiga, né? Falando também sobre o livro e tal. E foi o reencontro de Edurissa, né? Pela primeira vez nos podcasts desde 2020. Pois é, por isso que eu tô ansioso, né? Voltamos aí, fizemos esse revival, né? Esse remake. Então, tá sucesso demais, tá? Então, Cinemação, você ouve aí nosso podcast sobre Cantiga dos Jogos e... Cantiga dos Pássaros e das Serpentes dos Jogos, tô louco. O filme dos pais de Katniss. Exato, 60 aninhos ali antes, né? Uma loucura. Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que você tenha se divertido, espero que tenha gostado. Se não gostou, você finge, né? Faltam agora apenas 2 programas pro final da temporada, né? Semana que vem temos o último programa de Pauta Quente, né? E aí, na outra semana, a gente tem a nossa Retropop 2023, né? Aquele momento que você espera pra caramba também. Então, aproveite, comente, apadrinhe. Visite o site de Leózio, né? Chame Zanon de padrão no Twitter e pergunte onde está Taylor também para ele voltar para gravar o seu podcast final, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Rosan, pega minha mão, que a festa é só nossa. Gata. Madrugada. Essa é ruim, não. Right.